Começando a gravar. Bem-vindos à 253ª sessão. Uhul! 253 games, hein? Vamos pro jogo. Tá gravando 500? Hã? The Last? Não, não vai ser The Last, eu acho. Eu tenho certeza que não vai ser. Nossa! Tenho certeza que não vai ser. Que isso? Eu vou matar todo mundo, vou ter PK hoje. Nada, o Muri quase não morre. Tá matando, cantando três vezes pra morrer. Velho, Deus tem regeneração? Não, e agora volta o panel. Eu preciso virar os pontos de vida dele três vezes pra ele morrer. Isso. Matar eu só preciso uma vez. É, isso é. Depende. E tem uma coisa melhor. A segunda e a terceira vez é um PV que você precisa zerar. É. Isso se não tiver na forma demoníaca. Eu faço assim. Aí levanta, som Deus. Deus fraco. Deus morto. E agora matou não. O Bredão, a gente ainda vai ter. Pera que aí. Céu. Primeiro, pra você poder chegar a zerar isso um ponto, você tem que passar de 76 de CA. É fácil, borra de fogo. Borra de fogo. É, se tiver alguém que conjure, né? Qualquer coisa em área não precisa passar CA. É. Relaxa. Eu levei um, e aí tô com um PV. Bom, na última sessão, então, vocês estavam explorando o plano das sombras, quando foram atocaiados, cercados por bestas crepusculares e mastins das sombras. O Celerin botou medo nas bestas crepusculares, e aí vocês exterminaram elas. Enquanto assim, ele foi até os mastins das sombras e fez amizade com eles. Levou eles junto com vocês e eles foram guiando vocês, né, pelo plano das sombras. Assim, ele também usou sua magia. Guiou vocês até um local que tinha uma figueira. Levou vocês para uma floresta sombria, onde vocês foram atacados pela figueira. Assim, ele conversou com a figueira e perguntou onde que tinha uma figueira maior zona, maior das figueiras do plano. E aí a árvore contou, apontou a direção e falou, depois do... Como é que é? Depois da ligação quebrada. Depois da ligação quebrada. E aí vocês seguiram na direção indicada. Seguindo na direção indicada, vocês atravessaram a floresta, atravessaram um escampado estéreo, chegaram até uma cordilheira de montanhas de ossos, pilhas de ossos que formam verdadeiras montanhas. Aí dá pra imaginar quando é de pessoas mortas que estão ali. E quando o Celerin foi investigar para ver se naquela pilha de ossos diante da qual vocês estavam ela ia para baixo, para o subsolo, foi atacado por criaturas que emergiram das sombras e os atacaram, né, vários, o que era mesmo? Vultos noturnos atacaram, andarilhos noturnos atacaram vocês conseguiram derrotá-los e aí voaram por cima da cordilheira e continuaram o caminho de vocês voando até que vocês chegaram numa montanha desolada, cercada por uma névoa densa de vários quilômetros, de pelo menos uma dezena de quilômetros, talvez mais. E sem ter muito o que fazer, né, já que a direção para onde vocês têm que ir é em frente, não querendo contornar essa névoa aí que vocês não sabem quanto. Não até sabem, dá 16 quilômetros ao redor da montanha. Mas não querendo, querendo evitar perder tempo com isso, vocês adentraram essa névoa. E seguindo os ensinamentos de Pitagoriel. Seguindo os ensinamentos de Pitagoriel, exato. Né, vocês seguem em frente. Não pegam uma hipotenusa e não dois catetos. Porque cateto é um tipo de javali e morde. Ok. E aí, nesse momento, vocês estão dentro. Oh, só lembrando, jogar a dadinha dos deuses, né? Oh, boa ideia! Anatol? Não sei se eu já joguei umas 200 vezes, Anatol. Ih, mãozinha fechada? Esse aqui é. War? Mãozinha fechada é War. War. Como é que é o nome dele mesmo? O antigo? Ragnar. Ragnar, isso. Deus da morte. Vai ser propício pra nós, né? Pelo menos não morre. Acaba a sessão mais rápido. Eu vou mudar minha frase, vai ser The Last mesmo, por favor. Como que tá escrito aqui na caixinha? Tá em não, Dado do Panteão. Dado do Panteão, Calmir. Dado do Panteão, Tiantes. Ragnar, tu ar. Esse aqui é Thanató, né? Thanató. Thanató e Ragnar. Thanató é? O conhecimento. A gente vai ter bônus de vantagem em perícias. Usa todas as perícias como se tivesse treinamento nelas. Se já tiver treinamento, mais da metade das perícias, escolha até 3 perícias para duplicar o bônus de proficiência. Ou escolha uma perícia para triplicar o bônus de proficiência. O Ragnar, 1 no teste de morte, conta como 2 falhas. Inimigos têm desvantagem em testes contra magias ou efeitos que causem morte. É bom. Ou menos 5 já tiveram desvantagem. O toque da morte. Aí, ó, se fosse Tuor. Todos os PJs recebem mais 3 de deslocamento e vantagem em testes de ofício. E Goblins e Duish Dax também recebem mais 10 em todas as perícias. Olha aí. Valeu. Vou virar Goblin. Ele não disse que eu precisava ser. É 3 que eu posso duplicar? Isso. Não, 1 pra 3 pra duplicar, 3 e 1 pra triplicar. Cadê o menino dele, bicho? Jamais, Samira. Palhaça. Intuição, percepção, medicina, então. Quanto você tem de percepção? De percepção? 38. 38? Tá bom, né? Eu ia que se a sua fosse mais baixa, eu ia triplicar minha percepção. Eu vou triplicar minha intuição. Hoje ela é mais 24. Hoje ela é 51. Intuição. Você vai triplicar 1, Obredão? É. É que a minha algumas já são duplicadas, então se eu só duplicar ela já melhora mais ainda. Vamos lá então. Vocês adentram nessa névoa espessa, dentro da qual vocês não conseguem enxergar 5 metros à frente de vocês. A névoa ela é tão densa, que ela é praticamente tangível. Dá a impressão de que vocês conseguem tocar a névoa, segurar ela na mão, cortar ela com uma faca, com uma espada, empurrar ela de lado. Como se fosse uma espuma de tão densa que é essa névoa. Vocês têm essa impressão. Embora seja apenas uma impressão. De fato, ela é uma névoa mesmo. Ela é uma nuvem gasosa. É a proficiência que dobra ou é o valor total? Só bônus de proficiência. Não, dobrar é mais 12 e triplicar mais 24. Dentro dessa névoa, vocês acabam sendo orientados pela percepção cega de vocês e quem tiver essa habilidade. No caso, o Celerinho possui. O Murin acho que não possui, né? Percepção a cegas. Acho que não. Hoje com a Toff é 45 metros. Mas se ele tem? Não, eu tenho não. Só visão verdadeira. Ok. Conta também, não? 37. Não sei, aí é com o Xonoff. Visão verdadeira? Não sei se conta. Porque pra mim a visão verdadeira seria o top tier. Seria o quê? A melhor. Ah, tá. Aqui tem tudo, né? Consegue chegar ao planetério. Não fala de percepção cegas. Deixa eu ver pro site aqui no Livro dos Monstros. Tem aí? Nas habilidades monstros. Pode ver criaturas invisíveis. Detecta ilusões automaticamente. Vê a forma original dos metamorfos. Pode ver no planeteiro, não. Não pega. Não, porque você tem outras percepções, né? Tem Tremor Sense. Uhum. E o próprio Percepção a Cegos, o Blind Sight. Então, não. Ou seja, somente Celerinho e Toff conseguem perceber os arredores. Mas dá pra virar um bicho que tenha, né? Saber se existem, dá pra virar. Morcego. Morcego? Morcego é uma boa. É... Aí você pega os dois, né? Tanto o Tremor Sense quanto o Blue Insight. É. Dá pra... Somente o Celerinho, então, e a Toff, no momento, conseguem perceber o que tem nos arredores de vocês ali. Que nada, por enquanto. Que nada! Por enquanto, névoa. Certo. E aí, subitamente, a Toff fala pra vocês. Eu sinto a presença de criaturas. Algumas, muitas criaturas fracas lá embaixo. Essa a gente viu também. Mas eu também sinto a presença de criaturas mais fortes. Criaturas que podem nos causar problemas. Estamos guiando dessas. Pra onde elas estão? Estão logo à frente. Vamos furtivo. É. Furtivos? É. Uhum. Então joguem um teste de furtividade. Eu vou ativar vocês. Eu vou fazer metamorfose parcial só. Pra eu pegar só os sentidos dos morceguitos. Ok. Você virar um... Wary Bat. De repente vocês olham pra cera, ela tem caninhos pontudos e orelhona pontuda. Do nada. É as transformações do One Piece. Ela tá com a cara do Nicolas Cage, vampiro. Nossa, tá muito estranho. Que a player tá estranho. Nossa, velho. Então, deixa eu escolher as três mesmo? Pra... Furtividade. Furtividade. Vinte natural. Porra, já? Já. Começou, como é que eu rolei um aqui? Já começou. Então deu 61. Faltou o deck. Faltou o deck. Mas acho que a gente não tá em combate e não pega a carta ainda, né, velho? Não. Ou já pode considerar um combate? 4 mais. Não. Por enquanto não. Sem problemas. Então mata. Mais 6, 4 com 6. Falando isso, só ficou bônus crítico. 30. 7. A minha deu. Cadê? 35, meu. Meu 32. E de que forma vocês estão tentando ser furtivos? Essa pergunta é importante. Não fazer barulho e passar por locais onde não vai fazer. Eles não vão poder nos ver. Apesar que não tá voando, né? Porque eu imagino que eles nos vejam, né? Mesmo na névoa. Certo. Vou acalmar a respiração. Como é que evita a Tremor Sense aí? Porque esses caras devem ter esses sentidos que a gente tá usando. Então a gente tem que fazer alguma coisa pra driblar esse tipo de... Ah, então o Tremor Sense é no chão, né? Então A gente vai levitando. Não, mas a gente tá voando. A gente tá muito alto. A gente tá altão? Vocês estão voando. Eu esqueci. Aí que tem as criaturas lá embaixo que estão tipo nas montanhas. Sim. E tem esses outros espiritinhos que a gente viu passando. Uhum. E tem essas criaturas aí mais pra frente. Então eu vou tipo prender a respiração e calmo. Falar as pessoas se acalmarem. E indo bem devagar. Aí são devoradores de intelecto que tem lá. Se eles passarem e nem ligar pra nós, eu vou ficar ofendido. Pra fazer, seria que eu não dê uma respiração, porque a gente tá voando, tem muito que... Então você pode fazer um padrão de voo mais furtivo, né? Bater menos vezes as asas. Planar, né? É. É, não, mas o meu é mais planador, o meu é mais planar. Tá. Ah, eu vou acalmar um pouco mais a respiração, igual ele, e planando. Certo. Bater vocês... a asa só quando vê que tá. Vão batendo as asas minimamente possível ali. Pra planar o máximo possível. Quando vocês vão perdendo muita altitude, vão sentindo que vocês vão se aproximando da montanha, vocês batem as asas e elevam a altitude de vocês novamente. E vão atravessando essa região da montanha. Certo? Subitamente a Toff ela diz pra vocês. Toff, foda-se, acelerem. Você percebe que tem um. Criaturas sombrias que já estão à direita de vocês, que estão ali na montanha. Perto? Não. Distante. Distante. Uhum. E o que você percebe é o seguinte: essas criaturas elas estão agitadas. E conforme vocês vão avançando, as criaturas elas vão percorrendo a montanha. E se elevando. Ou seja, estão perseguindo vocês. Vamos. Perceberam vocês. Vamos calmo, mas rápido. Calmo, rápido. Calmo, rápido. Tem então, gente vindo. Calmo. Ok, vamos indo então. Você quer mais xereta? Não, obrigado. Daqui a pouco, agora não. Olha, já tá sendo xereta. Vocês avançam então o mais rápido que vocês podem. Na furtividade. Certo? E aí você percebe, Celerinha, a presença de uma criatura grande. Nossa. Muito grande. Ela também está à direita de vocês, na montanha. Vindo com esse pessoal? Não. Separado desse grupo. Essa criatura, diferente das outras, ela parece estar tranquila. Parece estar calma. Não é uma criatura que está agitada, se movendo o tempo todo ali, né? Fazendo com que sua percepção dispare. Uma criatura que aparentemente tá calma. Uma criatura muito grande. Fudeu. Vocês fazem alguma coisa? Eu vou só continuar seguindo. Ele não falou nada pra nós da criatura grande. Não. Só ele percebeu a criatura grande. É que ele tá na direita, né? Não tá na nossa frente, entre aspas. É. Isso aí. Vai ter meio que indo aqui, fazendo um pouquinho de diagonal aqui, ó. Pra esquerda. Não vai desviar da criatura, né? Tentar desviar o máximo possível da criatura pra não perceber mais a gente, mas do que ela já percebeu a gente. Não, essa não, essa não, ainda não. Mas só você percebeu ela, ela ainda não percebeu a gente. É. Pelo menos a gente acha que ela não percebeu, né? Ou ela não percebeu e não liga. É, não tá negando. Então, a gente pode não ser importante. Às vezes a gente entrando, invadindo um pouco mais o espaço dela, ela pode. Aí, um de vocês vai jogar um dado pra mim. Vai jogar um descendo. Um descendo? Sim. Que ruim. Você joga? Você sabe, eu tô só pegando meu descendo porque geralmente eu perco ele. Eu já tô achando. Geralmente eu perco. 9,6. 9,6? Mas. Caralho, sério isso? Nada pra jogar. É um 12, assim, mas. Você não falaram se era bom ou mal. Serenim, surge do nada. Eita, lá. Uma criatura à frente de vocês. Ela surge. Joga um D4 pra mim, alguém. 1, 2, 3, 4. Então, norte, sul, leste, oeste. 2. Cruzando o caminho de vocês, da esquerda pra direita. Como se estivesse indo na montanha. Ela tá só passando reto, tipo. Passando. Só deixa passar. É, só faça assim, ó, pra ninguém avançar, poxa. Calma. Ok. Seguramos. Deixa esperar a criatura passar. Fobadona. Né? Certo. Quando você faz isso, a criatura também para. Ai, não, vai indo. Que cruzamento. Vai indo. Não, senão é uma criatura pequena, pra ele, pra nós. Do tamanho de vocês. É, a gente fica. Com percepção cegas não dá pra distinguir o tipo da criatura, né? Não tem aspecto humanoide. Okay. Isso dá pra saber. Vocês fazem alguma coisa? Ela parou, tá observando a gente ou só parou aí? Como se estivesse observando vocês. Quer falar com ele? Vou tentar. Eu vou me aproximar lentamente. Se aproximar lentamente. É. Uma cara feliz. cara feliz. É, não vou, tipo, cara bravo. Sei, mas morando aqui parece que tudo aqui é triste. Então. Sim, o lugar é bem depressivo. É que se eu for triste igual, ela vai me atacar aqui também. É, que nada. E aí, cadê? Cadê? Alguém joga um D20 pra mim. 3. 3? Vamos ver como está o humor desta criatura. Eu acho que não vai estar muito bom, não. Que é flamboia? Uma árvore. Uma árvore. Certo. E aí? Joga um D20 de novo. 13. Joga um D12 agora. 12. Nossa. E aí, pra finalizar... Um D6. Tô montando a criatura em partes. É exatamente. Eu não sei quem que é a criatura. Vamos descobrir. Os dados estão dizendo pra ele. No fim deu o quê? Um crack. Um crack! Uma noite porque é um sol tentáculo. Joga um D3 duas vezes. 3. 3. E 1. E 1. Ok. Certo. E aí, você vai jogar um D6 pra mim. 2. 2. E pra finalizar... Não, pra finalizar não. Tem duas etapas. Joga um D10, depois um D12. D10, 1, D12, 8. É porque não é só pra você jogar os atributos da criatura também. D12, 8. Uhum. Certo. Alguém fala um número de 1 a 350. 265. Aí você vai falar página. Se falasse um e ia falar lá, é, como que é? Chris, o que é o nome do cara? Do autor? Esse é o monstro. Ia ser legal. Dando jogo. Certo. Criatura para, se para observando vocês. E aí você se aproxima de forma sorridente, de forma amigável. Conforme você vai chegando perto, você percebe que a criatura ela fica agitada, como se andasse de um lado para o outro, sabe? Mas é como se a criatura estivesse flutuando de um lado para o outro ali. Fazer o que eu vou fazer. Ele me viu. E aí você escuta uma voz vindo do meio da névoa, imponente, gritando uma ordem pra você. Ei, você, pare! Tô parado. Seja quem for, pare! Tá bem, quem está aí? Eu paro. A gente já não viu, já não tava parado? Não, eu tava me aproximando dela. Ah, mas aí você falou pra gente segurar, ficar parado e não, você pode se aproximar. Que a, não, porque eu achei que a criatura ia passar milhão aqui. Parou também? Parou também. Quem está aí? Fala meu idioma! Diga você o seu nome! Eu sou Senerim. Apenas um elfo passando por aqui. E você? Mentira, meu Deus. Eu sou o Noros, o Negro. E sou um mago muito poderoso. Prazer, Noros. Você está perdido? Claro que não! Sou um mago muito poderoso! Por que eu estaria perdido? Porque é difícil de enxergar nessa neva. Meus próprios companheiros não conseguem enxergar. Difícil para os fracos. Não para alguém poderoso como eu. E você é de onde? Cutucão da Toff. Ele não é tão poderoso quanto tá dizendo não. Mais fraco que a gente. Não percebi, né? Precisou se afirmar. Fala pra ele se achegar. E de onde você é, Noros? Isso não importa. Diga-me você, Celerim, de onde você é? Eu sou de um planeta que já não existe mais. Planeta? É, um plano. Ah, um plano pequeno, então. Um planeta. Ah, comparado a outros... Comparado a outros planos, pode ser dizer que sim. Começou a rir. O cara fala, ele tá como, né? É o professor Pascoal. O cara dá uma piadinha dessa. Logo suspeitei. Aí vem surgindo das sombras. É um homem, um humano. Ou o que seria, se assemelharia a um humano. Certo? Uhum. Pela exceção da pele dele ser de cor meio amarronzada, como se fosse um ser planta, tá? A pele dele é meio amarronzada, como se fosse uma casca de árvore. Ele surge do meio da névoa, num ponto assim que vocês conseguem ver, distinguir alguns detalhes. Fica a uns 3 metros de distância de vocês. Ele tá com as mãos assim. Quem parece um Firbolg, alguma coisa assim? Um Firbolg, uma... Não, é uma outra, alguma outra espécie, alguma outra raça que vocês nunca viram. Ou talvez ele esteja metamorfoseado com alguma magia ativa nele. É uma magia pele de árvore. Ele chega com as mãos assim. Né? Acalme, senhoras. Diferente das criaturas desse... lugar sombrio, nós não somos hostis. O Murray não tá com o machado aceso agora, não, né? Não. Não faz menor sentido. Eu não sei se o meu machado ele fica aceso. Você que define. Nós só estamos de passagem aqui. Ah. E pra onde pretendem ir? Quem são vocês? Tá lembrando que eu tô em forma de lobo. Nós somos um grupo de aventureiros. A nossa amiga aqui, ela tá precisando fazer um remédio. Muito prazer, eu sou o Ciel. Muito prazer. Prazer é todo seu. Eu sou o Noros, o Negro. Um mago muito poderoso. Ah, que bom. Nós temos um outro amigo que não pode vir, ele está muito doente. E a nossa druida aqui disse que talvez uma figueira desse plano pudesse nos ajudar. Nós estamos atrás de uma, é bem específica aqui, é bem grande. Eu tava fuspando a risada na hora que ele fala druida. As árvores daqui só estão quase morrendo, tá difícil de encontrar. Essa druida aqui foi morrendo. Você por acaso passou por alguma floresta mais viva? Ou talvez um mago poderoso como o senhor possa nos ajudar? Os meus poderes não se prestam aos anseios mundanos. Eu estou engajado em minha própria busca por conhecimento e poder. Lamento não poder ajudá-lo. Você está buscando conhecimento sobre o quê? Ele dá uma hesitada, ele fica olhando assim. De repente ele sai daquela postura, né? Ele fica assim, tamborilando os dedos o tempo todo. É o carinha do Futurama. Nervoso, mano. Sobretudo, esse mundo aqui, o plano das sombras. Eu estou mapeando. Eu quero ver se ele está mentindo. Você vê, ele está nervoso. Claramente, para você. Jeff, eu quero... Claramente. Cheiro de medo. É isso que eu quero perguntar para você. Cheiro de medo nítido. Ele está exalando feromônios que demonstram que ele está se mijando de medo ali. Eu estou mapeando os caminhos do plano das sombras para outras dimensões. E já achou algum? Ah, sim, vários. Mas vocês que estão por aqui talvez possam contribuir para a obra de um grande mago. Me dizendo de onde vocês vieram, para onde estão vindo, que caminhos vocês utilizaram. Por quê? Porque eu estou fazendo um mapa, um tomo, para mapear esses caminhos. Posso ver os que você já fez? Não. Por quê? Ainda não foi publicado. Não tem problema. Tem sim. Você pode querer roubar minha ideia. Sério? Eu sou um druida, porque eu roubaria uma ideia de um mago. Eu não sei nem se ela sabe escrever. Por que não deveria ser a pergunta a se fazer? Porque eu não tenho interesse em saber quais coisas embocam aqui ou não. Então por que você está perguntando, quer ver minhas anotações? Porque eu acho legal. Dizem que livros são mó legais. Você nunca viu um livro? Eu sou. Nossa, mano. Eu tô mais acostumada em ficar na natureza. Nota-se que é uma selvagem ignorante. Isso. Sem ofensas. Como assim? Não que eu me importe. Nem eu. Esse ignorante. Mas então me digam de onde vocês vieram, por onde passaram. Ah, nós viemos aqui, ó. Se você voltar talvez uns 2 quilômetros, vai ter uma floresta morta e lá vai ter. O portal fechou ou não? Portal, sim, fechou. Portal, interessante, um portal. Isso. Onde é um portal? Fechou. Ah, você quer sair daqui? É um portal só de ida, na verdade, pra cá. É, de vinda. Ah, entendo, não é um portal de duas vias. Não, mas como você acabou esses vindo não aqui? Me... Ora, eu sou um mago, poderoso. É, porque... Ah, acho que ele veio pra cá por engano. Não diga isso, eu sou um mago poderoso. Um mago nunca se engana. Ele sempre está onde ele deseja estar, na hora que ele deseja. A gente consegue abrir uma passagem pra sair daqui. Sério? Sério. Eu duvido. Eu não acredito que você tenha tal poder. Eu nunca disse que eu tinha. Eu falei, a gente é um grupo. Ah, então o grupo inteiro consegue fazer um ritual? Isso. Ah, interessante, perspicaz. Talvez vocês não sejam tão inferiores quanto eu pensei. Se vocês demonstrarem pra mim, talvez eu conceda e anotar os seus nomes no meu tomo, que será publicado em breve. Mas por que mostraríamos a magia que a gente sabe pra você? Vai que você publica dizendo que é sua. Eu jamais faria isso porque eu sou um mago poderoso. Não um ladrão. Mas você, se você é poderoso, por que você não consegue fazer uma magia pra sair daqui então? Viu? Até o lobo fala com você. Esse animal está... está me insultando. Sua fera. Você falou que é mago poderoso. Então se você é um mago poderoso, você consegue muito bem vir até aqui e sair daqui. Você... Você tem algum poder mágico, animal, pra falar desse jeito? Tem. Eu só olho pra baixo. Oi! Nós estamos voando, né? Tá aqui! Eu aponto pra minhas asas. Mas são asas? Sim! Demoníacas. É um... Demoníacas, eu sou um lobo meio demônio. É um lobo do Tinho. É um pesadelo bípede. Ó, mulher! Mostre-me seus poderes mágicos. Não mostra, não, ele tá querendo encher o saco só. Eu sei, ele quer que a gente faça o portal pra ele sair daqui. E dou uma olhada eu pra ele. Eu posso fazer um trato com você. Eu falo isso pra ela e olho pra ele, Jeff. Você olha pra ele, ele abaixa os olhos assim, desvia os olhos de você. Você fala de trato, ele... Trato? Que trato? É, uma troca de conhecimentos. Oh, isso muito me interessa. Enfim, alguém sensato. Você veio daquela direção, certo? Eu aponto. Sim. O que tinha por lá, antes da névoa? Primeiro eu estava... Não. Só quer que eu não tire ele daqui, só. Bem, Acelerinho, antes de você contar, senhor... Rola um D12. Como a gente... Encontramos alguém tão poderoso. Não sei se um mago tem essas habilidades. O senhor quer uma frutinha? Meu Deus do... Fruta? É. Você ia falar, meu... Difícil arrumar comida por aqui. É, difícil arrumar comida por aqui. Nunca se rejeita comida grátis, eu aceito. Aqui. Meu Deus. Muito obrigado. Você é gentil. Claro que eu sou. Perdoa as suas insolências. Que bom. Nossa, eu quero ver se ele come, amor. Eu tô com focinho. Não vai. Não. E eu pego outra fruta, diferente da que eu dei pra ele, e como ali também. Ele olha, pra ele ver que, tipo, que é de boa. Ele olha a sua fruta, olha a dele que é diferente, ele dá uma cheiradinha, olha pra um, olha pra outro, e começa a comer rapidamente. Que bom, é uma ameixa veritas. Por isso que eu ganhei o capital pro focinho, senão eu ia entregar. Eu ia entregar ela. Aí eu ofereço a fruta, eu tapo o focinho na obra. Porra de fruta do caralho. Eu adorei essa mesa. Quem mandou você dar pra ela? Ok, ele devora. Muito boa essa fruta, muito boa mesmo. Boa, né? Sim, fazia dias que eu não comia nada. Sério? Sério, sério. Tá difícil de arrumar comida aqui, né? Terrível, terrível. Como eu sou mago, eu não tenho magia, capacidade pra fazer... comida, diferente de nossa, druidas. Nossa, um mago tão poderoso assim não tem capacidade de fazer uma comida? Não, é normal. É normal. Mago é, isso tem. É normal pra magos. Tem comida. Ele consegue fazer uma comida. Agora, fala da onde que você veio. É. Da onde você tava vindo, né? É, onde mesmo? Você veio? Com quem você veio? Eu vim de lá. Lá tinha uma ruína abandonada. Era um castelo ou uma cidade cheia de sombras e espectros que vagavam pelas paredes. Tentaram me atacar. Eu tive sorte em conseguir escapar com vida daquele lugar terrível. Não vão pra lá, é perigoso. Tudo bem. Aliás, tudo aqui nesse lugar é perigoso. E pra onde você está indo? Eu estou tentando retornar ao meu mundo. Na verdade, eu... De que mundo você é? Esse é o X da questão. Vamos lá, quantos dados tem que rolar? Não precisa rolar dados. Você não. Já rolou. Eu já rolei muitos dados. Já fez a ficha do cara, né? Esse mago foi montado com montado os dados agora, ali, montado agora. Na sorte. Meu Deus do céu, velho. É aqui? Não, não é aqui. Não é aqui, não. Não é aqui. Ok, esquece esse então. Vamos fazer algo mais legal. No dado, vamos rolar. Hã? Então rolar. Não, não vamos rolar, não. Nada de rolar. Eu venho de um mundo. Você fala a verdade. É verdade. É verdade. Certo. Como é que é o nome? Consultar rápido na internet. Vai, Google, ajuda. Tá no 4G, né? Tá tudo desligado. Nossa, ele entrou, tentou entrar na Amazon. Não era isso que eu queria, seu puto. Cadê o Wiki do lugar, caramba? É a Wiki. Puta que pariu! Aqui. Isso aqui que eu queria ver. Ai, como deu entrar nas coisas pelo celular. Puta, eu não tenho o nome do planeta. Realmente, eu não lembro de cabeça. Eu sei o 12 que eu tirei de D12. O que era? Era a classe dele. Oh. Wizards é o último. É o último. E é o 12. Uma rolagem já sei. Não é, errou. Mas tem 15 mudados que eu joguei. É, não dá pra saber tudo. Não, eu joguei no livro do mestre pra ver arquétipos, tendência, tudo essas coisas. Nossa, que merda. Tudo bom, também não sabe mais mal. Esquece. Eu vim de um lugar, de um reino chamado Corvis. No plano material. A gente já ouviu falar, amor? Talvez. Vocês podem jogar um teste de conhecimento. Não tem. No caso, a história. Ah, tá. É igual deles. E a CD é alta. A CD é 50. Ah, porra, mano. Eu não passo. Só sobrecarregação. 57. Oh! Tô no 35. Eu não passo nem se eu tirar 20. É 43. Eu tirei 28. Eu tô no 25. Né? Nem com 20 eu passo. É. Você já escutou falar, sim, Celerinho. Durante... Escutou não, você leu a respeito. Durante aquele período que você estava na biblioteca em Sigil, que você estava pesquisando lá, que você teve contato com aqueles livros, com que tinha um Gollum desenhado, tá? Nas vários tomos que você pesquisou, você viu a descrição de um mundo estranho, bizarro, em que as habilidades dos ferreiros se equiparam às habilidades dos conjuradores arcanos. Forjando com magia e vapor feitos impressionantes. Esse local é descrito. Hã? É Berron? Não. Esse local é descrito. É parecido. É descrito pelo cartógrafo que assinou aquele tomo como um local composto de reinos de ferro. Eu não lembro o nome do planeta, mano. É outro sistema. É outro sistema, ele veio do Reino de Ferro. Ele veio de Reinos de Ferro. Ele veio de uma cidade chamada Corvis. É. Você lembra que você leu algo sobre essa cidade e sobre, mais especificamente, sobre um item mágico famoso naquele local, chamado de Fogo das Bruxas, uma espada lendária. É o que você lembra. Curioso. Eu vim de Corvis, no plano material. É difícil, né, enxergar nessa escuridão aqui quando não tem máquinas, vapor, né, pra te ajudar. É, sim, terrível, mas é difícil. E como você veio parar aqui, daqui? Ah, um acidente, eu estava encurtando a... minha distância entre um ponto e outro. Porque eu não consigo usar teletransporte, porque é uma magia a qual eu não consigo fazer ainda, porque demanda muito estudo e treino, mas eu fiz caminhar pelas sombras, e aí... Caminhar pelas sombras é outra magia. E aconteceu alguma coisa, houve um tremor, e aí o túnel de sombras no qual eu estava, ele se rompeu e eu caí aqui. Eu tô tentando sair agora. Vocês podem me ajudar? A gente pode levar pra Sigil depois que a gente sair. Faz vários dias que eu estou aqui. Eu não tinha nada pra comer. Essa fruta foi a primeira coisa que eu comi. Eu fui perseguido por criaturas terríveis. Quase morri várias vezes. Eu entendo. Me separei do meu grupo e dos meus lacaios e... Tem mais gente aqui? Não. Não sei. Mas deve ter só separado quando ele fez o mapa do Desmond. Eu quero ver se tem alguma passagem pra Corvus. Mapeada. Corvus, isso. Putz, joga um dado. Se tiver der par, tem. Não tem. Não? Não. Ok. Bem, talvez a gente possa deixar você em Sigil. Depois que a gente sair daqui, aí de lá tem... O que é Sigil? É a cidade das portas. Ah, é uma cidade? Isso. Fora daqui? Em outro plano. Ai, muito melhor, muito melhor. Já não aguento mais esse lugar. Mas vai você agora, só não. Viu as ruínas, não viu mais nada? Não, eu tô há vários dias. Eu tô há umas 3 semanas rodando nesse lugar, tentando sair desse inferno. Eu dou outra fruta pra ele. Mais uma fruta. Faz dia sem comer, né? Eu dou umas frutas pra ele comer de verdade. Então, ele vai comendo, certo? E aí e ele... Água? Vai comendo e vai falando. Toma água, né? Eu estava com a minha ordem. Nós íamos invadir uma vila e aí eu... Pra encurtar caminho, eu abri um portal pro plano das sombras pra ir pelas sombras, porque isso faz a viagem ser mais rápida. Mas eu senti um tremor, alguma coisa aconteceu, o túnel ele se rompeu, desmanchou como uma taça se estilhaçando e eu não sei onde foram parar os meus servos e... Eles estavam atravessando com você? Sim, eles estavam atravessando comigo. Então deve estar tudo por aqui. Bom, não importa, de qualquer forma, era só um bando de ai, goblins. Ai, que maldade! Subcontratados. Não importa! Não importa, era só lacaios. Posso te dar uma dica? Da próxima vez use o plano etéreo. É uma boa dica. Enfim, eu não sei o que aconteceu, eu caí aqui, eu fiquei vagando vários dias e eu caí num lugar estranho que estava todo destruído, rochas flutuando. Tinha umas criaturas estranhas lá, feitas de sombra. O que eu fiz foi fugir o mais depressa possível. Faz sentido. Tem problema se ele vir com a gente? Se ele quiser, você vai querer. Você quer seguir com a gente? A gente vai até uma figueira muito grande e depois a gente vai embora daqui. Você garante a proteção dele? Joga um dado. Qualquer um? Qualquer um. E se der par? É bom. Eu não tô pro par hoje, hein? Pergunto se você garante a segurança dele. Garanto. Vocês não conseguem me mandar agora pra esse lugar que vocês falaram? Agora não. Porque... Ah, ele não ia, ele já era. Não, que maldade. Maldade. Quando foi pra colocar você não quis. Ah, mas você não vai garantir ele a segurança dele? Não. Ele é um mago! É nível 12. Tá tremendo de medo. É a vida. A vida é feita de medo. Você também tava até agora há pouco. Acho que é o que me lembra, Holly, a salvaguarda. Todos vocês. Muito bem lembrado. Muito oportuno isso, Dona Cieri. É uma salvaguarda de sabedoria. Dificuldade 50 e 5. Mas a gente não tá protegido sobre isso aí? Não. Você só pode fazer o teste. Eu falei a todos. Pelo menos agora é só nem com 20 talvez um acalmar emoções ajude. Sério, eu que nem com 20 você passa. Eu tenho 20 de salvaguarda. É 50? Com o bônus da galerinha com a gente, eu passo. Deu 43. Tem o bônus da Lisbeth, a Lisbeth dá 7. Cara, eu tô com 30. Dá 5. A Toff dá 5. Eu dei 20 de bônus. E 5, é 55. É. Então. Tem 55. 35? Boa, se livrou. E aí? Se livrou, Ciel? Eu com certeza, eu tenho 41 de só de salvaguarda aqui. Tá bom, pode tirar um no dado ainda assim. Nossa, mas eu tenho tipo 7 da Lisbeth, 5 da Toff, mais 5 do meu cajado, mais não sei quanto outro cajado. Lembra que pode não. Ou não é falha automática em salvaguarda. Ok. E morte vale 2. Morte vale 2. Eu falei. Então teoricamente só o cara falhou. Quando ela fala isso, Murin, você rola um D6. Ô mãe! Quanto? 5. Você novamente tá convencido que esse lugar vai matar você, mãe. Desvantagem todos os testes de resistência e ganha o seguinte defeito. Estou convencido que esse lugar vai me matar. Esse é o seguinte defeito. Faz de novo a câmera emoção nele. Quando a Ciri fala isso, você lembra daquela sensação, você já vai ficando meio amoado. Oh, não! Desenha um lobo murchando as orelhas. Me mandou lembrar. E se eu fizer a música ajuda no cara também? Pra ele ir com a gente? Modos? Talvez. Porque. A música é de graça, não é? É, mas vou fazer a musiquinha, mas não tão alta, né? É, a musiquinha é baixinha. É. Porque tá todo mundo perto já. A musiquinha é de fundo. Só tem. Com uma lirazinha ali. Ok, vai tocando uma lirazinha, vai fazendo um hackingzinho. Como se fosse uma música meio fúnebre, algo do próprio local. Se você quiser, se só a Câmara de Emoções funcionar, eu posso fazer sem barulho, se você preferir. O meu também é de graça. É? Não, pode fazer. Como é do cajado, eu não quase não uso. Interessante. É, bom, você faz a música, a melodia, calmamente. Murin, você volta ao normal. Interessante. E aí vocês percebem que ele, o Norus, ele vai se acalmando também. Bom. Aquele medo, aquela desconfiança que ele tava, é dissipada. Ele fica mais calmo, ele fica mais tranquilo. E aí ele fala, bom, pra onde vocês vão mesmo? Reto. Uma figueira muito grande, teoricamente reto. Não é uma boa ideia reto por aqui, porque vai sair naquele local todo destruído que eu falei. Mas não, você veio de lá, a gente vai pra cá. Não, eu vaguei bastante. Lá tinha ruínas, foi o último lugar que eu estive, mas lá na frente onde tava a destruição. Mas ruínas? Uma cidade. Mas aí foi atacado por sombra. Não, não importa, mas a gente tem que ir. Ligação quebrada. Teoricamente, o que vai cortar a ligação de uma raiz é pedra. É. Uma pedra, muralha de cidade. Pode ser. Se bem que uma montanha também talvez cortaria. Também. Cortou! Olha. Temos luz. Põe o som aí. Põe o som de fundo que aí eu não fico mais... Eu vou acender a outra. Não fico mais, mais afetado. Nossa. Não fico mais afetado aí, pelo local. É, espaçada. Né? Não, é que aquela lá tá fraca. Tá fraca. Vendo? É, tá mesmo. Acho que queimou algum LED dela. Pode ser. Ou alguma formiguinha entrou lá dentro. É, ou alguém comeu. Bom. Ele tá calminho agora, né? Podemos. A gente não sabe onde a gente tem que ir. Como ele tá calminho, consegue raciocinar com mais clareza? Vocês podem rerolar aquele último D6 da Ciel. Aquele último D6, não, aquele último dado. Eu não sei que dado que foi. Eu joguei um D4. Isso, pra ver se vai dar par ou se vai dar ímpar. Deu par, né? Eu tento, né? Mas às vezes não é opcional. Eu falei. Opcional sempre é. Vou pegar só um papel pra rerolar. Não? Não sei, eu quero, eu vou jogar um Lucky. O Luck é só pra D20. Sério? Eu não posso usar um Luck pra isso? Na teoria é qualquer dado, né? Não é só tirar para o ímpar. Exato, eu vou jogar um D20. Eu vou usar o Luck, eu vou jogar um D20. Tá bom, tá bom. E é que eu não vou jogar o Luck, eu vou jogar um D20. Engraçadinha. Se eu não gastar um poder arco, eu rerolo o D4 e o D20. Dois. Nossa, que beleza. Te dou um do D4. É par. O dois do D4. É par, é o que importa, é par. Se eu me ausentar de jogar, então dado. Também ele ia com a gente, porque zero é par. Tá, mais calmo, ele fala pra vocês. Bom, lá tá a destruição. Se vocês prometerem que me mandam embora daqui, eu posso levar vocês até lá. Peraí. Vocês falaram. Vocês estão procurando o que mesmo? Uma figueira. Uma figueira, uma árvore grande. Bem grande. Eu vi uma árvore bem grande, no meio da destruição. Sério? Sério, sério. Ah, não falei que era lá? Então vamos pra lá. E não é que a árvore consegue raciocinar? Você viu? A árvore inteligente do caralho. Sim, sim, eu vi. Então vamos. Mas ela bateu ruim em você? Não. Algumas árvores aqui são vivas e batem nas pessoas. Ah, é? Nossa, que perigo. Elas comem carne. Que perigo. Eu também acho. Então vamos pra lá. Bem, se vocês prometerem me mandar embora daqui, eu guio vocês até essa árvore. Vamos lá, a gente leva você a hora que a gente sair. Então vamos. Puxa aí um aliado conjurador. Mestre. Ele faz parte do grupo agora. Noros o Negro. Vou perguntar, sua pele é assim ou você tá com pele de árvore? Não, eu fiz uma magia pra me proteger. Ah, pele de árvore é boa mesmo. Bom, vocês saem desse local com ele, vão voando. Depois de vários minutos, vocês conseguem sair de dentro daquela névoa. Tem congelador. Tem que tipos aí? Fala os nomes. Pega o índice e fala os nomes. Cadê? Assassino, atirador, destruidor, fortão, guardião, médico, perseguidor e vigilante. Porra, não é nenhum desses. Você fez o do grupo. Não, é ruim dizer que é tipo de ameaça. Mas o do grupo é muito forte pra ele. Não, é que não, tem. Ele, aqui tem, ele fez baseado é que no tem um grupo. De cada um aqui. Sim, sim. Tem um aí que dá bônus em magia. Provavelmente o destruidor. Mas eu não sei qual que é. Vê aí, dá uma caçada. Não lembro mais. Aqui é um arcanista ou um inventor com itens alquímicos. É o destruidor. Ah, então ele é desse tipo aí. Mestre. Você pode gastar 5 pontos de magia para causar 6d6 pontos de dano em uma área de 6 metros de raio em alcance médio. Não tenho. Um de slot de magia e quantidade de d6 igual ao slot que você gastar. E é uma ação livre. É uma ação livre. É ele que tá fazendo magia por vocês. É basicamente uma mini bola de fogo com uma ação livre. Muito bom. Slot. Muito bom. Só que ele pode causar no máximo 7d6 de dano. Fica com você, Bredão. Nossa, vou deixar aqui, tá? Não, é fica como seu aliado. Aham. Uhum. No máximo 7d6 de dano ele causa. Gastando esse slot? Porque ele é só nível 13. 12, não? Hã? 12? Não, ele é nível 13. E não tem teleporte? Ele não pegou. Não. É porque é nível 3 já aprende. Ok, mas ele não tem. Ele não pegou, ele escolheu essa magia. Eu sabia que eu tava nesse nível aí, porque tentou e não conseguiu. Quando vocês rolaram 96, saiu aqui. Conjurar um mago de 13º nível usando andar nas sombras. Uma tabela de encontros umbrais. Ah. Meu Deus. Fez uma tabela. Tem uma tabela de encontro, só que é um NPC que veio por acidente. É. Legal. Não pareceu lá um mago usando teleporte com o lugar errado. Beleza. Ele vai guiando vocês, então. Vai ajudando vocês. Vocês vão passando por diversos locais. Sempre voando? Sempre voando. Não vou descer água do espírito, não. Não queremos encontros de pancada. Sempre voando. Vocês passam por sobre um lago de águas negras e paradas. Vocês veem criaturas sombrias, sinistras, habitando as margens, cercadas por uma densa neblina. Em determinado momento, vocês veem o que parecem ser do alto ali, diversas tumbas, formando um gigantesco cemitério. Só que nesse cemitério, os mortos não conseguem descansar em paz. Eles estão vagando o tempo todo entre um túmulo e outro. E aí, que dor. Vocês passam também por sobre um pântano, Nesse pântano do alto, vocês veem espíritos malignos entrando e saindo nas águas pútridas do pântano. Passam por um desfiladeiro. Voam sobre esse desfiladeiro. E nesse desfiladeiro, a voz dos mortos é ouvida sussurrando ao vento. Todos vocês, teste de sabedoria, salvaguarda de sabedoria, CD 50 agora. Ó, ficou mais fácil. Vai tocando, Samirinho. É o... Então, o problema é se eu ficar. Caralho. Fala que ficou. Eu vou jogar pra jogar o dado. Porque eu tirei um 20 natural. Oh. Eu... Vou falhar em todos. É, o meu tá dando 8, mais 27, 35, mais 12, 47. Picou também. Eu uso lá uma inspiração bárdica. Eu posso usar depois que eu rolar o dado. Ah, mas você tem que tirar. Passei, 51. Passou? Passou. Foi só a terceira de hoje. Mais 9. Certo. Os mortos sussurram nas suas mentes, tentando atraí-los em direção ao abismo. Murn falhou? Só e aí vocês veem o Murn. Subitamente o Murn, ele se desgarra do grupo. Não, e ele começa a descer em direção a esse precipício. O que vocês fazem? Vou acalmar, né? Eu tô com a musiquinha. Tem que manter a musiquinha de fundo, fia. É, a ladinha aqui agora. O que faz a musiquinha? É a calma, né? Acalmar emoções, é feito similar ao acalmar emoções. Isso. Ok, o Murin ele continua descendo. Ele tá, acho que enfeitiçado, encantado, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso também. Senão eu posso só trocar, o repertório é grande. Joga um D4, Murin. É tipo o canto de uma sereia, é isso? Como se fosse o canto de uma sereia. 4? Ok, você tem 4 turnos pra dar o Murin. Se fizer silêncio enquanto do Murin ele para de ouvir? Também então. E o bichinho aliado, ele não faz? Não. Ele tá perto do silêncio, ele ainda dá coragem pra ele. Ele descer nunca faz, Carp. A menos que seja importante. Eu consigo. Se eu for fazer alguma coisa, mano. Ah, não tenho. Se eu tivesse a runa da mente, tá, eu poderia usar vou forçar um efeito agressivo no Murin. Ah, eu vou mudar a musiquinha, vou tentar fazer você dormir. Isso que é agressivo, né? É, porque agora você tem que fazer um teste de sabedoria. Só que a minha CD é menor, é 37. Dormindo ele não vai pra lá, pelo menos. Cargas e passos, a gente pode. Mas eu caio! A gente pode pôr ele no Iruíro. Não, mas se você cair, se você dormir, eu consigo te carregar depois, eu te acordo mais pra frente. Depois ele no Iruíro. Não, acho que não precisa. Faz um teste de sabedoria. Ali. Deu quanto total? Deu 24. Então aí você. Você já viu ele igual rádio? É por isso que ele começa a dormir. Dormiu? Acordou? É. Despenca. Aí eu vou atrás pra segurar ele. Qual que é o seu deslocamento? Nossa, meu deslocamento eu acho que é. Faz telecinese ali. Ó, o normal é 21. Só que eu tenho avançado, mas é 25 metros. 25 metros? É. Chegou. Um pouquinho mais rápido que o voando normal. Tá, ah, 25 metros. A queda, se não me engano, 18 metros por turno. Né? Tá no botão. É. Ok. Só a musiquinha de celeirinha aí e pronto. É agora. Delay Buff. Delay Buff. Essa daí é pra animar. Essa daí. Eu tenho uma pra dançar também. É. Que é pra enfeitiçar as pessoas. Que da hora. Oi, Dom. Onde a gente tá sentindo aqui, ó? No meio das duas cachorras. É. Oi. Você ligou o Bluetooth? Liguei. Fica aí. Ah, tá. Funcionou. Plano das sombras. Bom, você voa mais rápido possível. É, mas ele tá distante, né? Ah, não é muito. Foi um turno. É? Foi um turno. Em três turnos. 18, 21. É 25, né, mano? 25, 18, 25. Em três turnos eu passo ele. Três turnos você passa ele? Passo. Porque é 7 metros por turno. Tá, você tinha 4 turnos, você pega ele. Uhum. Segura ele quando vocês estão bem próximos do abismo. Quando você olha pro fundo do abismo, o abismo olha de volta. Ele tem olhos de incontáveis fantasmas que encaram você. Segura o Murin e começa a voltar, e aqueles fantasmas começam a sair de lá de dentro. Eu sou mais assim, fantasma. Os fantasmas começam a sair de lá de dentro e na sua direção. O que você faz? Que os fantasmas se divertem. Não. Eu vou aí, não. Não vai subir. Vou voltando com o Murin, voando. Não. Consigo teleportar ele junto. Não, bem. Certo. A capa dele faz porta dimensional. Saem de lá de dentro uma horda de fantasmas. Senhor dos Anéis, Senda dos Mortos, é tipo aquilo que vem na direção de vocês. Vocês são cercados por essas criaturas. Não vai subir. E eles começam a atacar vocês. Joga a iniciativa, todo mundo. Eu tô dormindo? Não. Mas joga a iniciativa. Eu tô dormindo. Você pode tentar acordar em um momento do turno. Exato. Mas, na verdade, só dá um sapão nele e ele acorda, né? Eu jogo com... 56. Nossa. Nossa senhora. Quanto seria? 30. E você, amor? Peraí. E você, Sonequinha? É, e você, Soninha? Quatro. Ah, é merda isso aqui. Meu bem. Também rolei o dado errado, deve ter rolado o... Aí, o mequetrefe? O mequetrefe. O dado de micro-ondas. O dado de micro-ondas. Vai, fica aí com esse dado de micro-ondas. Bom. Ih, o bagulho não para de rolar, velho. 20. 20 porque parou ali na parede, né? Ah, mas é o único jeito dele parar, senão o bicho vai lá pro. Dessa escada ali. Tem que rolar sempre de sonho. Não assusta não. Minha horda de fantasmas. Oh, será que? Ixi, só 16. 36, ganhou da Cieira. Certo. Os fantasmas cercam vocês. Estão agora envoltos, não mais numa neblina, mas numa nuvem de fantasmas. Essa nuvem de fantasmas vai rodeando vocês com aquela cacofonia fúnebre, desesperadora. Aqueles venham, juntem-se a nós, morram. E começam a querer puxar vocês pra baixo. Celerinho, o que você faz? Tá, com a minha ação normal, eu vou acordar o Mur. Ok. Mas Murin, sobe, só vai embora. E com a. Tá bom, eu vou descendo. Não sei se o meu efeito desmito passou. Passou. Dorme, passa. Quebrou o efeito. Aí, como ação bônus, eu gasto 2 pontos de feitiçaria. E eu vou usar. Bola de fogo do aliado. Tenho o cantrip ou não. Eu vou usar o um soprinho de Tiamat com um cantripzinho. É 7d8 menos. 7d8. É pra ser vintro de destreza. 2d8. É com sempre com desvantagem. É com desvantagem? Então, já é normal. 13 mais 21. 34. Sete. Falei? Aham. Uhum. Esse é baixa. Dobro do dano, então. 8. 20. Um sopro? É um quentripezinho. Ah, tá. 8. 26. Tá dando 38 de dano. 38? É. Em todos eles, né? Que é. Em área, beleza. É. Eles são um enxame. Uhum. Ou seja, você dispara o relâmpago, vai se espalhando, e aí vocês vão ver diversas formas fantasmagóricas, elas sendo desintegradas. Tá? Eles se estilhaçam como se fosse um espírito atingido por um projeto em alta velocidade, e se estilhaçam. Certo? Vocês veem que lentamente essas formas estilhaçadas dos fantasmas começam a se recompor. Tá, lentamente, mas tem muitos outros fantasmas que continuam ali cercando vocês e ao redor de vocês. Nunca é ruim tentar, né? Mas quem faz o planeta sorrir, né? Talvez se eles têm teste de medo. Teste de medo. Vai que, né, Bredão? É. Vai que! Esse é 37, o outro era 42, o plano de estrela. Esse sabedoria é 37. Ele é imune, eles são imunes. Ah, então. Acontece, né? São imunes. Ok, o que mais, Celerinho? E aí eu vou... Eu acordei o Muri e eu vou, tipo, carregando ele só no meu turno, né? Porque ele ainda tá, tá acordando e vou subindo. Ok. Beleza. Agora são os fantasmas. Ok. Primeiro de tudo, os fantasmas, eles cercam vocês, sobem lá mais no alto onde tá a Cieira, onde tá o resto do grupo. Sério, com vocês também, vocês têm uma bolha gigantesca de fantasmas, tá? Eles vão circulando, passando ao redor de vocês. E quando o fantasma passa assim na frente de vocês, né? Vem assim, vocês veem um rosto bonito, angelical, e de repente se transforma naquela expressão demoníaca assustadora. Todos vocês jogam em salvaguarda de sabedoria, dificuldade 50. Passei. Passou? Eu vou falar em todos. Caralho. Aquela imagem horrorizante. Mas deu 46. Mas se for pela medo, eu sou imune também. Não deixa ainda. Projeta uma sensação repugnante nas mentes de vocês. Tá? Dá como se fosse uma aflição, uma agonia em suas mentes, fazendo com que vocês queiram sair dali o mais rápido possível, tá? Apesar da imunidade de vocês a medo, certo? Eles causam assim um horror em vocês. Vocês tomam 14, vamos lá, 10, 22, 30, 48, 58, 75 pontos de dano psíquico. Reação fúria. Quem falhou no teste? Você não tem, não é? Eu falei. Você falhou? Você fica confuso. Como se estivesse sob o efeito da magia confusão. Aquilo vai entrando na cabeça de vocês, aquelas o som, né? Aquela aparência horripilante deles, né? Vai deixando vocês perturbados, meio atordoado, tá? Como se alguém estivesse chacoalhando o cérebro de vocês por dentro. Você fica meio zonzo, desnorteado, Celerim, sem saber o que fazer. Puxa aí alguém, a magia. Ah, já tá na minha tela. Só joga o D10 depois. D10 ou D8? D10. Deu 8, era na terceira. Tô confundindo. Beleza. Certo. Isso é tipo uma reação. Não, isso é ação. Vou gastar um ponto heróico pra ter um pulso de ação deles. E aí... Carisma. Manda aí. Carisma. Agora vai ser uma salvaguarda de carisma também, CD 50. 75. 75 dano psíquico. 75. Isso. Carisma agora. Aham. Esse é bom passar. Nossa, é boa. Sempre é bom. Do quê? Teste do quê? Salvaguarda de carisma. CD50. Vai ser bom passar. São tavos, eles vão passando ao redor de. Alguém assistiu Indiana Jones alguma vez? Caçadores da Arca Perdida? O primeiro filme? Tá na hora que eles abrem a arca, o fantasma vem. É aquela sensação. Tá? E eles vão passando. Aqueles gritos assustadores, né? Vão tocando, vocês passam por dentro de vocês aquela sensação estranha de ser violentado, de ser invadido ali, e de repente os fantasmas começam a esticar as mãos assim por cima de vocês como se fossem tentáculos. Venham, venham, venham com a gente, juntem-se a nós. Começa a puxar vocês de dentro pra fora, começa a puxar suas almas de dentro dos seus corpos. Quem falhou? 57. Passou. Aí eu falho, filho. Falhou? Mesmo sabedoria, as piores merda que eu tenho, velho. Tá bom, Carlos, eu vou te deixar passar esse turno. Você vê se ele. Você tem visão da verdade, né? Enxerga o planetário? Sim. Ok. Você viu o fantasma assim. Venham, venham. O Murray chacoalhando a cabeça, mas ao mesmo tempo ele com as mãos assim, sendo puxado pelos fantasmas. Mas o corpo dele desmonta assim, desmaiando, e a alma dele sendo arrancada de dentro do corpo. Eu vou até lá segura e falo, não, Murray, não. Essa alma demorou muito pra ele recuperar. Sem mais dados. Ok, gastou a carta pra ele passar. Ok. Essa alma foi difícil. Larga aí. Beleza, isso foi a ação dos fantasmas. Se ele, você. Se ele. É. Tá todo mundo ali meio perto, né? Sim. A gente. Uhum. Eles passam e saem, os fantasmas. Ou eles ficam, tipo, no meio da gente é também? É como se você estivesse imerso em água. É um mar de fantasmas. É um enxame. Não é uma criatura, não é várias criaturas. Não, eu sei. É tanta criatura que você não consegue contar, não consegue extinguir. O tempo todo passando por dentro de você, na sua frente, no seu lado, nas suas costas, cima, abaixo. Entra por uma orelha, sai pela outra, sai pelos olhos. Tem fantasmas que entram assim pelo... e sai assim pelos seus olhos. Né? Você olha o celeirinho e tá assim. Tá em finishing. Então tá. Eu vou fazer mini santuário ali na gente. Uhum. Né? É uma ação. Então eu vou fazer o mini santuário. Aproveita pra pegar aí. Amargo ou docinho? Eles não podem entrar ou sair da área, viu, amor? Tem que passar num saving throw pra conseguir isso. Ah, então eles estão presos nessa área com você. É, o que tava dentro não, não sai tô, e o que tava fora não entra. Não. E no que tá ali dentro eu vou... É 2 pontos de feitiçaria, Brett, pra usar um cantrip como bonus action? Isso. Cantrip é quantos D que a gente tá jogando? 7. 7 D. Então eu vou usar toque arrepiante. Vantagem. Eles, eu não sei se eles são mortos-vivos, né? Se eles forem mortos-vivos, eles vão ter desvantagem na jogada de ataque. Com certeza são muitos mortos-vivos. Até o final do próximo turno. Eu realizo um teste de ataque. A distância. Como chama isso? Toque arrepiante. Chalentute. Chututu. Eu não tô atacando, mas eles já têm desvantagem se atacar vocês e não atacar eu. É. É alvo único essa magia? É. Então é. Falha. Porque são vários alvos. Não é uma criatura. Uma esquerda de fantasma agórica dentro do alcance, eles vão ataque contra a criatura que será afetada. Mas por isso que você é considerado enxame, ó. Então falha, você faz isso, toca um fantasminha e aí ele se afasta, atingido pelo efeito. Mas tem outros 725 milhões ali ao redor de você. Não, sim, mas eu sei, mas é porque eles teoricamente não vão entrar mais. Então eu quero, tipo, extinguir os que estão dentro do meu negocinho. Do meu santuário. Porque ele não vai conseguir sair. Certo, mas não funciona. Porque é alvo único essa magia. Não, alvo único é o cantrip. O cantrip. Isso. Alvo único. A outra funciona. Não, o outro funciona. A outra funciona normal. Não, só mas é de alvo único falha. Tá bom. Quando você toca um dos fantasmas. Um dos fantasminhas se afastam e isso não afeta um dos outros. Tá bom. Murin. Você. Tem mais a sua série. Então desculpa. Vamos lá. Você tem vantagem de teste de resistência pra Carlos. Todo mundo, meus amigos, no caso. Bom isso, hein? Vai salvar a galera. Tá confuso, Murin? Não, eu só tô. Tá. Você não passa o teste do carisma. Ah, então tá confuso. Então rola um D10, não sei qualquer coisa. Ó. Os meus aliados não podem ser afetados por Charmed, Frightened e Possessão. Oh. Os meus aliados que estiverem ali não podem. Rola aí D10 ou a não? Minha depois possessão disso. Rola porque é confusão. Não, mas é o confusão é Charmed? Não. Não? Não, peraí. Tô pulando no lado errado. O Charmed passou a sua bagulho. Não é Charmed? Não. Tentei, né? Deveria ser uma outra condição, né? Três. Três? O que você tá falando? Tá confuso? Você não se move nem faz ações esse turno. Ele não tinha como passar no 50 de carisma. Mas ele passou no de carisma. Ah, ele passou no carisma. Ah, não, o carisma é da alma. É, o o Carbs passou. Quem tá confuso é o Brad. Tá certo. Não é você que tá confuso? Não, peraí. São duas ações diferentes. Teve o primeiro teste e o segundo que foi arrancar a alma. O de arrancar a alma que você fez ele passar. O primeiro teste não foi carisma. Eu não consigo. O primeiro teste dois. Foi sabedoria. Mas você tá trolando, hein, Carlos? Filho, os dois pior que eu tenho. Você tá trolando, cara. O primeiro teste foi sabedoria. É a confusão dos fantasmas. Os gritinhos, as cara feia. Agora você faz um teste de sabedoria pra tentar sair da confusão. Tem vantagem. Eles dão dano psíquico. É, você tem vantagem agora. É como se fosse uma magia diária, dano psíquico. Passar a sua metade. E se falhar, toma o dano completo e fica confuso. E como que tira da confusão? Deu 36. Repete o saving throw no final de cada filme. Deu 36 com os 12 lá? É. Você tem quanto de boa? Já tá rolando o teste novamente pra... Tenho... Com os 12 é 20. É. Com eu tenho 8. Tem 8. É, falta um pouquinho. Não, 14. Eu tenho, 20. Deu 36 somando o negócio, mas. Não, você tem 20 normal. 20 normal. Ah, é bom o seu teste, então você reclamando. 20 normal. Ele tem 20 de bônus. É, então deu 32, 48. 36, né? Porra, falta 2 pra tu passar. Adiciona um D6, caralho. 48, falta 2. Não, você fez isso com 12. Você fez com 32, é 36. Você tirou 16 no dado. É, 36. 20 do seu bônus. 36. Mais 12 dos itens da top e da mesa. Isso. 48. Então falta 2 pra você passar. Então vai, vamos apontar aqui. Vai essas contas direitas. Vai tirar 1 também, só de raiva. Eu não duvido. 1. 4. 4, passou. Viu? Vou tentar dificultar isso. Passou então no salvaguarda no final do turno, certo? Isso. Próximo turno você sai dessa condição. Não, mas eu não posso usar o pulso de ação? Pode. Não, porque seu turno acabou. Fim do turno. Você não pode turno. Então. Ah, mas todo início do meu turno eu vou ter que ficar refazendo isso aí? Não, não, tá bom. Você saiu já. Saiu. É que você só pode fazer entrar de novo nessa condição. É. Mas. Os bichinhos. Com 18 no dado você passa. Aproveita que você tá fazendo os testes com vantagem agora. Todo mundo. 18 é difícil, né? Ok, segundo turno, Celerinho. Confuso, um D10. Ó, eu tenho uma habilidade do bardo que chama Counter Charm. Que ele fala assim, que é eu e meus aliados nós temos vantagem, né, pra sair das condições de encantamento. Não é uma condição de encantamento. Tá. Se você quiser gastar um ponto heróico pra fingir que é. Não sei, é porque eu queria, tipo, sei lá, ter a vantagem no D10. A vantagem do D10. Que porra é essa? Qualquer coisa gasta pro Drake e rola o D10, Bredão. 7. Apesar que seria engraçado. Você usa suas ações pra fazer um ataque corpo a corpo contra uma criatura determinada aleatoriamente dentro do seu alcance. Se não tiver nenhuma criatura no seu alcance, você não faz nada esse turno. Fire Carps e Imper Fantasma. Ok. É os únicos dois que estão. Exato. Não, pode ser eu também. Não, corpo vocês estão mais distante, corpo a corpo. Eu desci uns 50 metros pra pegar ele. Ah, mas você já subiu, né? Subi 25 só. Subiu, mas não tá corpo a corpo, corpo com você, tá alcance curto só. Então, Fire e Imper. Deu Imper. Pronto, tá. Tá vendo os fantasmas? Peguei o machado que é o projetor e pá. Oh, filho da puta! E eu escondo o ataque machado corpo a corpo. A corpo. Beleza, fez um combo. 20 natural. Crítico. Ok. Quer causar dano máximo? Ó, são 64 D8. Quer causar dano máximo? Porra! Dano máximo, 64 D8! Dá pra dar dano máximo? Será? Ah, vamos tentar então, vai. 64, dá 60 vezes 8, 480. 512 de dano. Caraca! Você permite. É tipo, dispara um raio quando você. É um sopro carregado. O sopro do dragão. Ataque. Ele dá aquela inspiração pro Celerim. Isso, Celerim! Mata esse espano! Se espalha aquela onda de energia elétrica por toda aquela esfera de fantasmas. Caralho, e vocês veem fantasmas sendo estilhaçados aos montes. Isso reduziu enormemente a quantidade de fantasmas. Mas ainda tem? Ainda não regenera? Que caralho, ainda hein, fogo? Eles vão se regenerando aos pouquinhos. Ainda tem fantasma vindo de baixo, de monte. Eles só não entram mais ao redor, eles ficam ao redor ali, mas não entram mais ali próximos, no alcance curto de vocês, por conta da sua magia. Mas eles ficam sempre. E agora, fim do turno, né? Fim do turno, rola o teste. Teste da conclusão. Outro 20. Outro 20. É, tem duas dois cartas, 20. Brad. 2,20. Nossa, deu 2,20. Ele tirou 20 nos dois dados dele. Ok, você pega duas cartas. Tá, essa é a primeira. Essa é, ok. Que é você fica com crítico acumulado. Um 20 acumulado. Bota minha carta. Eu tirei um dano máximo aqui na primeira cartinha. Então assim, ainda tem a carta dela. Que é os imediatos. É, porque seria daquele 20 que ele tirou certo, e não certo. Pegou, tá, né? Tá, aqui eu tenho as dois agora desse teste, é. Tá. 2 20s? É. Tá, pegou duas cartas, né? Uhum. É, e um 20 fica guardado. Eu deixo você trocar uma delas por uma carta que você escolher lá. Fazer um tutorzinho? Você ganhou uma busca computadorizada agora. Não quero um D8 isso no ataque. Não quero um D8, muito bom, né? Boa. Ok, fantasmas. Bem, passou no teste, né, Brad? Passa. Eu não sei, né, pai? Porra. 27, deu 47, tem mais os 12, 59. Sei, né, eu vou perguntar, porque o Carpus ali, ele falou que não passava. Tem que tá, tirar a dúvida. Eu não posso, não. Ok, certo. Os fantasmas cercam vocês novamente, né? Aqueles gritos horríveis nas mentes de vocês, entrando e saindo dos seus corpos. Eles vocês fazem novamente salvaguarda de sabedoria CD 50. Eles não entram. Eu vi natural também, caralho. Porra! Eu vou pegar um ponteiro lá aqui. Posso rerolar uma jogada. Embaralha aí, Bradão, que eu tenho que pegar uma carta. 9. 20, 29. Tirou quanto no dado, o Carlos? Tirei 9. E não passou. Você não passa. A gente tem que tirar 18 no dado. 18, é. Nossa senhora. E além da fala que passa ainda. Com 18 você passa. Nossa senhora. 86 de dano psíquico agora. Quem falhar, fica confuso. A carta fica dando 49. Você não pode jogar uma inspiração, não é melhor? Do que a carta? Ah, a carta depois recupera, né? A inspiração demora. É que eu preciso tirar 11 pra passar. Não, é um descanso? É um descanso curto. Então, descanso curto de boa, eu acho. 37, passei. Eu vou ficar confuso toda hora, então não vou atacar nunca. É, não tem mais como fazer não, você passar. É só você não tirar 3 de novo no dado. Você pode tentar rerolar, mas... Passaram? Falharam? Tomaram dano? Quanto que deu? 87. Foi 86, não? 43, 26. 86. 86 dano psíquico. Quem falhou, confuso. Quem passou só metade do dano e não ficou confuso. Eu tomo um quarto, eu tenho resistência a todos os tipos de dano. Eu não tomo nada, eu sou imune. Difícil achar um dano que eu não seja imune. Ameixa Veritas. Ameixa Veritas, essa Ameixa Veritas é legal demais, mano. Pulso de ação. Puta que eu pariu. Os fantasmas, eles se afastam de vocês. Que saca essa bosta, hein, mano? Hã? Desculpa, é só indignação. Eles começam a rodopiar assim. Tem muitos furtos de ação, né? Começa a rodopiar e aí eles vão com tudo na direção de cima pra baixo, vai pegar todo mundo, né? Fazem isso, ó. Rodopiando como se estivesse ganhando velocidade e eles vão como se fosse uma onda na direção de vocês. Eles vão tentar destruir o santuário. Por que faz um teste? Porque pra você entrar na minha área, santuário. No meu santuário, você vai precisar... Eles já estão no seu santuário, eles não saíram do seu santuário. Só metendo loop nessa porra. Qual que é a distância do seu santuário? 18 metros, meu santuário. 18 metros? É. Então tô pegando só você, não... Não, eles dois estão. 9 metros. Ok. Não, não saíram da sua área. Não saíram do seu santuário. Subiram um pouquinho e voltaram. Né? Eles se afastam 3 metros de vocês, ficam rodopiando, e aí vão na direção de vocês numa onda, uma coluna de fantasmas atacando vocês, passando por dentro de vocês, como se fosse um sopro dracônico. Todo mundo joga salvaguarda de destreza agora. Qual que é a CD? A mesma, 50. Ah, nem vou jogar, mano. Mas caralho, cara, você falou que os seus ruins eram carisma e sabedoria. Por que o destreza você não vai jogar? Destreza eu não tenho proficiência. Ah, então seus piores não é sabedoria e carisma. Destreza eu não tenho proficiência, tenho 6 de bônus. Nem que você tirar o 20. Caralho. Tira 2, 20, eu passo. 53. E se somasse esses 2, 20, eu passava. Quanto você tem de destreza? 6. Não, então sua sabedoria é muito melhor que destreza. É 20. Mas é dano isso daí, Charles. Prestam pra mim. Não é condição, isso é dano só. Eu tomo dano inteiro. 20. Mas então eu só posso tomar metade do dano. 40. Se for dano psíquico, eu tomo inteiro de qualquer jeito. É, 50. Não reduzo nada, então pra mim é tanto feito. 62, 72, 85 pontos de dano psíquico. Mas mesmo que eu não passe, eu já reduzo. Não, você não reduz isso. É psíquico? É. Então. Qual que é o seu? Esse aqui. Não, esse aqui. Esse aqui. Então, 85, 42, não, esse aqui, ó. Então, mais 21. Mais 21. É esse, né? E essa armadura não explode, não, Bruno? Tem mais um. Não, eu peguei só. Ah, não, você pegou só esse, tá certo. Porra, tá certo. Que bosta! Foi específico. Então, 85 pontos de dano psíquico. É o único que tem a mão reduz. Mas eu, como Deus, tenho resistência a todos os tipos de dano. Sim. Só eu tô de boa nesse combate. Ah, eu tô com 623 de vida. Eu tô com 520. A minha vida é 665. Nossa! Eu tô com 520. Eu tomei 40 de dano. Eu tomei nada. Ok, isso foi a vez dos fantasmas. Tô dando confusão e sopro agora. Siri, você. Siri. São muitos fantasmas, se a gente atingir mais de um. Vou fazer isso. Peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer. Eles são mortos. Mortos vivos aqui não toma dano com magia de cura, né? Não. Isso é só tormenta, é né? Só em tormenta. E eu acho que é só em tormenta mesmo, no D&D não. No D&D não, né? É, só pra. Na terceira edição tinha. Tinha? No Final Fantasy. Inclusive você jogava água benta e causava dano. Nossa, no Final Fantasy 1 tinha isso. Hoje já estamos no 16. Amor, eu vou usar a runa da vida em área ali pra tirar a vida desses caras. Mas não tira a nossa, né? Não, a nossa não. Eu vou usar nos fantasmas. Deixa eu ver se eu runa da vida pra tirar a vida? Como assim? Drenar vida. É, vou dar um drenar vida dos caras. Em área. Não, na vida dá pra fazer isso? É, dá pra fazer o que eu quiser. A teoria é você manipular a vida. É. Você pode gerar como matar. É, eu posso tanto tirar quanto tirar. Ah, ok. É igual a runa do tempo. Eu posso tanto acelerar quanto voltar o tempo. É. Então tem que tirar. Então mais, vai reduzir mais ou menos uns 5 aí do seu teste, que é pra pegar em área, né? Tem que ser. É, tem que ser mais pra gente. E começa no U. Vai até quanto? Você quer quantos metros? É, então. Como eles estão do meu lado, não faz diferença, né? Como eles estão tudo em torno de 4 mim. 4 metros tá bom já. Caraca, esqueci de fazer uma coisa. 4 metros é 20 metros. 20? Escolheu umas magiazinhas. Aham. Por isso ser... São 12, tem que reduzir. Demorando, eu consigo usar magia. Vai, pode jogar, eu só vou ver aqui. Ah, eu tenho aqui. Moedas são bastante. Então vai dar 58. Então 46 o dano. São 200 de 10. E uma exaustão? Acho que não. Você passa 58? Eu acho que eu passo. Eu tenho 30 e... 32 de constituição. Olha aí, então tá com 44. E quanto vai dar os dados aí de dano? 200 de 10. Isso. Vai dar 100 de dano só. Não, eu posso dar máximo se eu quiser. E é duplicado porque em área quanto em chame. Não, tô brincando, tem que reduzir 12. Porque, né? É, porque... Não, é 58, é o 46 o dano. Só 100 de dano. É 46, dano. Não, 46 dá menos. Dá menos. Só 100 de dano, né? Não, ó, 46. Porque a média do dado é metade, são 200 dados, então vai dar 100. Ó, 46 vai dar 18 de 10. Ah, 18 é 10, aí, ó. 18, não é 200? Não, 200. É porque eu tenho que, como eu dou em área, tem que reduzir. E como aqui pra... Começa muito pouco. Começa em milímetros. Eu tenho que tirar 12 do meu teste pra dar em área. Uhum. Então aí. É o que? 180? 180. A média daria 9 vezes 11. Não, dá o máximo assim. Dá 99 a média. Dá o máximo. Vai dar o máximo? Vai gastar a carta? Eu vou. 180. Então quanto? 180 de dano. 180. Eu tirei um 20 natural no meu teste de. Boa. Passou. Mais uma carta. Você tem 30 de constituição normal. Eu tenho 32. É, só do meu teste de constituição é 32. Sou runa do controle. E nem somei isso. Nem somei runa do controle aqui, parceiro. Não preciso disso aí, não. Pra eu constituição eu tô tranquila. Pois um spray, shield. Eu já maximizei constituição por causa disso. Porque eu sei que eu uso bastante runa, senão eu me fodo muito. Combeira! Eu otimizei o meu personagem. Combeira! Existe uma grande diferença. Não é porque meu carinha tem mais 50 em atuação que ele é combado. Exato! Quer dizer, combeiro. Que eu montei bem ele, é diferente. Combo! Combeiro era Kalina, a Kalina era um combo filha da puta. Combo! Que eu fiz com o Runt ainda, o Runt me ajudou a fazer um combo. Combo, combo, combo, combo. Ok. Você invoca o poder da runa da vida. E ao invés de você gerar, você usa pra drenar a vida. Metade do que você causou de dano, você vai ganhar pontos de vida temporários. Isso funciona 90. Como se fosse um toque vampírico. Tá bom, 90. Mais do que eu consigo naquela 75. É, não. Funcionou como um toque vampírico. Bem-vindos. E aí você desintegra. Ele se transforma como se fosse um pó que desmancha e despenca. Não fica estilhaçado como a magia que o Sobrinho estava fazendo a eletricidade dele. Tá? E todos os fantasmas que estão ao redor de vocês agora ali, atacando vocês, eles são desintegrados. Vambora, galera! Sobra um monte de fantasma que está ao redor ali, incapazes de entrar em contato corpo a corpo com vocês. O que vocês vão fazer? Consegue andar, Murray? Sim, só tô meio confuso. Só tô meio confuso do que tá acontecendo aqui. É. Dissipar não resolve? É, tô pensando. Dissipar resolve? Dissipar o quê? Magia? Pra... Confusão. Mortão. Eu fecho o telhado, tudo. E ficou lá dentro. Não, eu tô logo instalando o negócio. olhar pelo fresto da dentro e ele acaba lá enfiar dentro do telhado. Aí vou lá, abro as telhas pra pegar ele, sabe o que ele faz? Corre e vem pro lado da caixa d'água. Naquele escuro, como é que eu achava ele? Eu acendi o celular e ele corria. Eu apagava e não achava ele. Você ligou? Aí eu pus o celular de longe. Não, você ligou o celular. Eu achei ele, só que ele é gordo, você não consegue catar ele. Ele é gordo, você não consegue catar ele. Não, você não cata ele num cangote. Aí eu grudei ele, arrastei ele, grudei ele embaixo do braço, fui me ligar. Olha, minha mão. Olha aqui, ó. Olha aí. Nossa. Do telhado. Meteu. Fui me arrastando de lado com ele aqui até lá de fora. Então, você ligou o junto de energia solar lá? Tá tudo ligado já. Não, então beleza. Você viu aquele dia nós ligamos o relógio lá? Tá, e mexendo aqui no fio, né? Mas pensou, pai, é louco? O pai tava com energia do mesmo jeito lá. Falei, por quê? Putz. O senhor, o pai faz energia de fora pra dentro e de dentro pra fora. Tanto é que no relógio tá escrito lá, perigo de morte. É, energia. Como é que tá lá? Energia própria, consumo próprio, é, consumo assim. Geração própria. Geração própria de energia. Quer dizer, não adianta você desligar só o relógio, tem que desligar esse aqui, senão você tá com energia do mesmo jeito. Puta que pariu. E eu metendo o mãozão no senhor. Você deu dentro. Sorte aquele dia, então. Nossa. Desligar o relógio. Tem que desligar dois, tem que desligar. Ou você desliga geral, que não, é o mesmo, da rua. Mesmo desligar o da rua. Porque tá com a geração de energia daqui. A gente tá com solar. Mas não tá mandando essa energia pra CPFL também? Só o excedente. O que não é excedente a gente consome. Sim, mas né? Como é que manda pra CPFL esse excedente? Vai pelo relógio. Então tá ligado no relógio. Antes ou depois do junto? Liga na rede. O remódio gera pra IM e gera pro remódio. É. É dos dois jeitos. Nossa, que roubo isso. É. Ela faz uma vez, teve uma usina aqui dentro da casa dela. É, basicamente uma usininha. Não, sim, uma usininha. É meio maluco. O leiturista porque... deve adorar, né? Deve amar. Tá tudo, né? Confuso os números. Não faz sentido nenhum. Porque na cabeça vem de fora, a energia entra. Então imagina a água entrando. E de repente você tá mandando água pelo mesmo cano. Não, mas não funciona. O tipo de relógio é diferente. Não é o mesmo relógio padrão. Tá, mas o fio é o mesmo. Não é o mesmo. Ela tem dois relógios. É um relógio só. É um relógio só. Mas o fio lá fora é o mesmo, né? Como é que você vai mandar de volta pro fio? É porque a princípio eu não puxo energia de lá enquanto eu tenho energia daqui. Entendeu? Então eu não tô fazendo esse fluxo puxando energia deles. Por causa do bagulho solar. Entendeu? Não vai ter, uma não vai bater com a outra. É, porque eu só puxo quando acaba essa. Se não acaba essa, eu consumo só daqui. E aí, tipo, beleza, sobrou. Aí o que sobra no dia ele vai jogando pra lá. Tá, mas para pensar. É como se eu estivesse com duas fontes de alimentação num fio. Mas é como se você tivesse um... É muito louco. Um diodo. Ele tem uma portinha. Deu tanto de ampere, ele abre. É a mesma coisa. Tá, não. Aqui dentro tudo bem. Tô tentando entender lá fora. Ah, lá fora eles que lutem, né? Porque lá fora é um circuito com duas fontes de alimentação. Uma que tá vindo deles e a outra que você tá mandando. É. Eu acho que é igual o negócio do trem. Deve fechar. É... Eu acho que fica mudando, é. Deve ter um switch ali. Pode ser. Eu acho que numa antiga casa devia ser a mesma coisa. Entendi, porque entendi. Na antiga casa. Porque tinha. Na rua vai funcionar como se fossem duas pilhas em paralelo. As duas mandam energia, se aumenta a corrente, mas não aumenta a tensão. É, se não pegar fogo, tá bom. É. Porque minha antiga casa devia ser igual também, porque minha antiga casa tinha energia solar. É. Que troço maluco, gente. Que troço maluco. Bom, enfim. Não. Vocês conseguem, então, destruir aquele monte de fantasmas. Tem um monte ao redor ali, mas eles ficam a uma distância de vocês, impedidos de se aproximar por conta da magia da Sierra. E quanto dura essa magia? Não tem direito de fazer outro teste? Você tem direito de fazer um teste de carisma contra mim pra tentar entrar. Ah. Eu falei, você tem que fazer um teste de carisma. É igual o santuário. Ok. Testezinho de carisma. Mas farão um teste de carisma na vez deles, então. Certo? Bom, e aí o que vocês vão fazer? Murin tá na sua vez. Mas tem mais fantasmas então ali tem, aí. Tem. Pra atacar a gente. De morte, tem infinitos fantasmas. Não, mas aí ali dentro do santuário. Tem fantasmas. Não, dentro do santuário não. Vocês estão num bolsão protegido pela magia da Sierra. Vocês notam que a Sierra tá... É concentração, né? Concentração. Que a Sierra tá concentrada ali, segurando os fantasmas pra fora. O tempo todo olhando pra aquela massa de fantasmas que vem grudando ali. Como se fossem insetos. grudando numa vidraça, atraídos pela luz lá dentro, certo? Vocês praticamente... vocês conseguem enxergar ali porque eles são todos translúcidos. Mas é difícil, embaça a visão de vocês. E tantos fantasmas que tem ali. Eu tô confuso, mas não sei se até tem que ver. O Norus, o tempo todo ele olha ao redor e ele... pelos deuses, façam alguma coisa. Eu vou jogar uma bola de fogo. Ele começa a tentar preparar uma magia de bola de fogo. Fique à vontade. Não é uma barreira física, né? Não. Não. Consegue jogar uma consegue, bola de fogo. Consegue, normal. Consegue e não vai destruir a barreira. Tanto exato. É que a gente consegue entrar e sair. É só inimigos sim, que não. Sim. É. E ele joga a bola de fogo, destrói os nossos fantasmas. Porra, saque, volta. É igual a magia santificar. Ok. É a mesma coisa. Beleza. Bom, o que vocês fazem? Teoricamente vocês não estão mais no meio de um combate. Eu tenho que ver se a gente consegue correr, né? Eu tô confuso, não sei se eu saio da confusão, como é que tá. Faz o negócio. O joga um D10. É o D10, cara. 3. 3. Já sabe qual é o resultado. Perde sua ação e rola a salvaguarda. Vai, tá. Eu vou ter que carregar ele. É a vida. Ele vai passar na salvaguarda agora. É 18 pra ele passar. Vai passar, não vai? É o que a gente espera. Aí, ó. Tirou 2 com o dado podre. Eu não joguei o dado podre? Ele jogou o branco e o outro. Ah, que o dado branco tá o podre tá chacoalhando. É o branco e o de cara. Aí tem 200 e 200. É, vamos fazer rolar. Gasta ponto e rerola. Eu vou virar, eu sei, na minha tirei turno 4 ou 7. Eu vou carregar ele. Pode ir. Ok. Esse é o turno branco. É. Ação bônus, eu vou virar dragão. Já que você não vem, eu vou ter que te puxar. E eu vou... agarrar ele e... virou dragão, segurou ele. Tá, o que vocês vão fazer? Voltar pro nosso caminho normal, né? Vocês vão atravessar a massa de fantasmas, é isso? Não, as fantasmas estão vindo de baixo. Então estão ao redor de vocês. Ah, tem ao redor. Não, tá cercado. Eu quero gastar um ponto heróico pra o santuário se mover comigo. Pra virar uma barreira antivida. É, pra virar como se fosse uma barreira anti-não-vida. Gaste. Que é fantasma, né? É. Gaste, muito bom. Bom, sim, o... vai, os fantasmas eles estão vindo de baixo, só que eles estão envolvendo vocês. É como se fosse um raio trator que está envolvendo vocês aí. Então eu vou castar mais um potroeco para o negócio ir comigo e a gente vai andando. Vocês vão indo se afastando, os fantasmas eles vão seguindo vocês. Vão seguindo vocês durante um tempo. Até quando vocês estão numa distância consideravelmente grande do precipício ali, tá? Começa a diminuir a quantidade de fantasmas. E é como se vocês rompessem uma barreira, certo? E atravessam o limite dessa barreira e os fantasmas eles ficam para trás. Como se vocês escapassem do agarrão de uma mão fantasmagórica e deixassem ela para trás. Se tiver algum na frente enquanto a gente tá andando, eu vou usando um cantrip na diária, porque não consome nada mesmo. Eles ficam para trás, aquela massa de fantasmas, e tal qual uma mão mesmo que se retrai, eles vão retornando para as profundezas daquele abismo sinistro. Aguardando que o próximo viajante incauto se aproxime do local. Muito obrigado, mãe. Uma falha que gerou um encontro legal. Ok. Vocês continuam então a jornada de vocês. Joga um D12, alguém. Eu joguei bastante dado hoje. Então joga aí. Joga se ele pra tirar um número ímpar. Um número ímpar? Foi 3. Só vai no 2 e 3, né? Vocês passam por outra floresta murcha, similar àquela que vocês estavam, né? Vocês veem diversas figueiras ali, similar àquela que atacou vocês, tá? E de diversos tamanhos, muitas delas maiores do que aquela contra a qual vocês lutaram. Joga outro D12, alguém. Ali. 3 de novo. Outro 3, não, joga de novo. Nada de floresta mesmo. 11, boa, garoto. Quer ver outro encontro? Nossa, nada, é só cenário. Tá, o cenário é, vai, rola um DC, porque criatura. Vocês passam ao lado de dois montes, certo? Dois montes feitos de corpos, de cadáveres pútridos. Ah, de novo. Como se fossem dois planaltos. Não, a gente tinha passado, eram ossos. Agora certo. Tem carne. Como se fossem dois planaltos formados de corpos apodrecendo ali. No meio desses dois planaltos, existe uma passagem, um desfiladeiro. Um desfiladeiro de onde vem um cheiro de podridão. Um ar gélido que emana podridão vem de lá de dentro. Vocês se sentem tentados a entrar nesse local. Sério? A gente não quer entrar nesse Vocês local. Se sentem tentados a entrar. Salvaguarda e sabedoria. O Burry vai. CD50. Já tá lá. 18, hein, cara? 18. Eu tô sendo carregado, filho. Não, mas é só até sair do banco dos espíritos. Eu posso passar meu 18 com o Carps? Um ponto herói? Pode. Eu fico com o meu 13, meu 13 eu 34 faço. Mais os bônus. 46. 36. Eu passei. Vou calma, tá 4, Carps. Meu não. 46. Eu posso usar o ponto herói pra ter resistência lendária. Meu 258. Passou? Todo mundo passou? O Carps é indeciso se ele vai tentar fazer alguma coisa passar ou não. Falta quanto? Falta... 4. Acho que é. Então vai, joga um D8 e vamos ver. Três. Sério? Falta um? Agora você vai gastar esse ponto dele. Se você não D6, cara. Não rerola esse D8. Não rerola o D8. Adiciona um D6, que é a certeza de você passar. Ah, o ruim é alguma coisa pior. O pior é a gente entrar. Tem dois montes de cadáveres. Deve ser todo mundo que entrou morreu. Não, entendeu? Mais três. Tá tendo que mais três não, porque se você for eu não vou. Vou ficar aqui protegendo o mago, porque eu falei que eu ia proteger e garantir a segurança mago, dele. Mago. Vocês querem que eu leia o nome do da entrada aqui? Amor, se eu usar essa carta pra impor uma penalidade no inimigo, eu posso pôr menos 5 na dificuldade nossa? Pode. Posso ir. Pode. Vai gastar? O que vocês acham? Acho melhor, né? Vou fazer isso então, vai. Ok, gasta recursos. Ah, essa não era sua, né? O nome, nome do lugar era Passagem Sem Volta. Uma passagem onde aqueles que a cruzam nunca conseguem voltar. E criaturas sinistras os aguardam do outro lado. Pelo menos passamos. Ai, ai, ai. Ok. Vocês continuam. Conforme vocês vão avançando, várias horas vão se passando. Você tá usando acalmar emoções aí de hora em hora? Ah, sempre que alguém começa a correr, alguém começa. Oh, meu serinho! Oh, meus amigos! Ok, ok. É infinito de graça, né, Bredão? É esse mesmo. É um benefício de ser um deus. É. Tô gostando dessa ideia, vou virar deus também. É um poder de deus, não é magia acalmar emoções. Magia também, acalmar emoções também funcionaria. É. Tá? Só que é mais difícil com ela. Teria que passar um teste de conjuração CD 35. Tranquilo. Menos o nível da magia utilizada. Mais poderosa magia. Teste de conjuração. Quanto você tem de sabedoria? Um teste de sabedoria puro, não é? Salvaguarda. Ah, eu tenho 14. É, CD 35. Que nível. Que slot você gastaria? 33. Se gastasse um slot de nível 9. E se eu fizer do cajado? É nível da magia normal. O cajado não aumenta nível. Mas é que não sei o que faço, né? É que nem se usar um pergaminho. Não, mas isso daí é só pra ver se vai funcionar o efeito ou não. Não importa, você que tá conjurando, você que vai fazer um teste de conjuração pra tentar superar a dificuldade. Ok. Tá. É isso, tá aí, ó. Se vocês quiserem ver, o desespero da Umbra. Eu que tenho o menor, eu tenho mais 29 de conjuração. Nossa. É que eu tenho 12. Ô meu, carisma, o gato entrou lá de mais novo. Mais meia proficiência. O gato entrou lá de novo. Não, é 23. Ah, não, eu passo. É 20 mais 11. Não, 18 mais 11, tá certo. 29. Tem 11 meu poder divino. Ah, então, boa. Eu só com 20. Nem com 20 passaria. O que foi? Não, estamos só confabulando aqui. Ah, só se aumentar seis mortes. Outro salgadoso? Pode ser. Vou pegar a água agora. É de água. Pega só a xerita aí. Vem cá, mano. Eu vou. vai ficar me dando pros outros assim, é? Não, ele falou pega. Pelo menos cobra. Ele não falou me dá. Ai, sei. Não tem um bolinho dessa birosca aqui, não é? Quebra de xereta, quer uma... Só xereta. Não, eu tô com água tônica aqui. Bota a xereta, nossa, xereta, esse negócio é muito cruel. Achei que você ia querer uma... Bom. Não, a gente tem meio copo ainda. Pô, um pouco dessa bosta aqui, né? Vocês vão avançando. Depois de várias horas, vocês começam a perceber o seguinte. A gente consegue, tipo, achar um lugar tranquilo pra de vez em quando, se a gente precisar fazer um descanso curto. Vocês podem tentar conseguir um teste de sobrevivência. Vocês acham uma boa, tipo, fazer um pequeno descanso? Quem tá fazendo um descanso curto, quem tá fazendo um descanso longo, inclusive. Vocês precisam recuperar alguma coisa? Às vezes é bom, galera, recuperar habilidade. Não conto. O que você tem que parar com um descanso curto, Carlos? Faz um longo. E recupera tudo. São meus. Faz quanto tempo que a gente tá andando? Vão andando aí uns 2 dias aqui percorrendo o lugar. Não, a gente tá uns hoje, a gente vai parar pra fazer um descanso, né? A minha maioria é descanso longo, mano. Ok, depois de mais ou menos umas 12 horas que vocês estão rodando direto aí, já cansados, vocês procuram então um local pra descansar. Joga essa sobrevivência, alguém? Eu jogo tudo, tem perdão. É porque. Tem que dado 35 pra conseguir um gasto. Deixa eu ver aqui, o que eu faço. É o último bad do outro. O meu é 32. O meu é 38. Bom, né, Marcelo? Eu multipliquei o meu hoje. Ah, achei que ia ser uma boa. É. 51. Fácil, fácil. Vocês encontram um local cheio de colinas, certo? Colinas compostas de uma terra escura, preta, preta, que dá a aparência de ser uma terra fértil, mas local onde não brota nada. A única coisa que recobre essas colinas são incontáveis conchas. Vocês não conseguem entender o porquê, mas são morros aí, alguns de 3 metros de altura, a maioria, mas vários deles em torno de uns 15 metros de altura. Normalmente os morros mais altos cercado por morros menores, como se ele tivesse uma posição de destaque. Uhum. E todos esses morros, eles cobertos de conchas. As conchas são criaturas vivas? Não. Não? Não tem vida ali, tudo morto. É quando tá fundo, eu senti como uma vida mesmo, pra ver se tem uma criatura ali. Vocês pousam no meio desses morros. Como vocês avistam, um lugar que parece ser uma caverna, um desses morros. Com a Ronda da Vida, vocês percebem que não tem criatura próxima ali. E essa caverna parece ser um local seguro. Não tem nenhuma criatura habitando. E aí vocês se arriscam a entrar. O Nurin, que é o que está cedendo a tudo, é o primeiro a entrar. Já caça um cantinho e ali ele deita para repousar. Que é uma extensão do plano material, né? Aqui é um reflexo do plano material. Bom, acho que ainda assim é meio perigoso passar muito tempo aqui. Uhum. Já que nós vamos descansar, então vamos descansar com classe, né? Eu vou fazer a partir do desejo, eu vou fazer a magia mansão magnífica de Mordenkainen. Gosto disso. Tem uma portinha ali na parede, pode entrar. Uhum. Eu vou só ver as conchas primeiro, porque eu quero ver se tem coisas dentro. Vamos. Já vai fuçar as coisas, né? É uma casa que tem uns 50 cartas, mordomos fantasmagóricos. Todo o luxo que a gente merece, né, Brad? Boa, muito bem. Você cria sua mansão. À medida que a galera vai entrando, você cria dentro da caverna a entrada? É, uma portinha na parede. Beleza. Só a gente consegue ver, é invisível. Uhum. Muito bom, inspiração. E aí, vocês... Hein? Vão entrando na mansão e assim ele vai olhar. Fala a investigação. Você pegou também? Não, mas eu tenho investigação boa, 37 agora. Mais 18. 55. Isso. Quanto? 55. Síria, os morros contêm terra preta apenas para dar liga às conchas. Os morros são formados de conchas. Você investiga ali e você percebe que esses morros, eles parecem ser túmulos. Porque dentro da caverna ali que vocês penetraram, quando você vai investigando ela mais no, nas profundezas, você encontra esqueletos. Vários esqueletos. Dá a impressão de que são túmulos esses morros. Então nas conchas não vou achar pérolas, né? Não. Talvez uma jaqueta. É uma boa! Um item mágico. Ok. A gente tá num cemitério, por isso que a terra é tão preta. A terra de cemitério é fértil. Vocês estão em São Batista, Umbrais. Oi? Esses morros de conchas se chamam São Batista. Isso existe no litoral brasileiro. Criado pela civilização marajoara. Que legal. Também são cemitérios? Até hoje é um mistério. Tem corpos enterrados, mas até hoje é um mistério o que exatamente é isso. Não, vi que não é nada, que é só um cemitério. Vou voltar de boa. Ok. Não vou profanar o descanso de ninguém. Você volta então, entra na mansão, fecha a porta e ali vocês estão de repouso tranquilo. Estranhamente, vocês não conseguem entender o porquê. Diferente do outro cemitério que vocês passaram lá atrás, nesses os mortos repousam. É, então. Vocês têm a noite tranquila. Noite. Se é que dá pra distinguir uma separação entre dia e noite nesse lugar. Mas depois de 8 horas de um merecido repouso, vocês estão prontos para retomar a jornada de vocês. Durante o tempo que vocês ficam repousando ali, mais de 8 horas, né? Durante o tempo que vocês ficam repousando para se alimentar, tudo, né? O Noros, ele vai contando para vocês sobre o mundo dele. Tá nesse repouso, eu desfaço a transformação. Depois eu volto. Ok. Transformo de novo. Beleza. O Noros, ele vai contando sobre o mundo de vocês, as maravilhas que é, sobre os trolloides. Né, sobre armas feitas, forjadas com vapor, né? Enfim, ele descreve os senos de ferro para vocês. Quem quiser pode adicionar o monstronômico e o guia dos senos de ferro aí na ficha de vocês como um conhecimento extra. Pra virar as criaturas também? É? Pra virar as criaturas também? Dá pra virar as criaturas de lá. Ele descreve algumas criaturas para você, algumas principais. Dá pra virar. Dá rasca. Eu já vi, eu tenho um de nostalgia. E aí ele descreve pra vocês um fenômeno já conhecido. Diz que subitamente o céu escureceu. É, veio parar aqui por causa do eclipse. Subitamente o céu escureceu. Enquanto ele conduzia a horda de goblins dele pra atacar uma vila. Ah, morreu também. F. Por que eles queriam atacar uma vila, caralho? Porque ele é neutro mal. E foi ele que rolou isso. A minha pergunta era em um mesmo. Menos a goblins como escravos. Em um, ele vira pra você e fala: por que não? Eles tinham bens que eu poderia roubar pra mim? Sou um mago, eu mereço. Não. Eles eram raros camponeses. Devem servir aos mais poderosos. A vida deles não é importante. Claro que não. Eu não vou levar você, não. Pode ir embora. Então, não guio vocês. Você vai falar o quanto eu quiser. Não, eu não vou. Agora. Já passou, você não passou? Mas não, eu posso torturá-lo. Nenhuma tortura me afeta. Tem certeza? Não. Eu nunca fui torturado. A minha gíria tá valendo. Essa é a minha parte do trato. Você vira uma boa pessoa daqui pra frente. Até porque em breve pode não existir o seu, o meu, o nosso, no mundo de ninguém. O que você quer dizer com isso? Ele disse que ficou escuro do nada. É. É. Talvez o seu mundo acho que não exista mais. Não, tudo ficou escuro, lembra? Nossa, também ficou. O que está falando? Tá louco? Não, isso é apenas um mito. De que quando o céu começa a ficar escuro assim é porque tem vindo algum mal. Um ser que vem de outro plano. Que ele vem consumindo cidades, impérios. E aí ele devora tudo. Incluindo os mundos. Não sabe o que é um planeta? O que é mundo piorou. O plano. Ah, é? Um ser que vem de outro mundo? De outro plano, devorando os mundos? É, mas é um mito isso. Ah, se é um... pessoas dizem que é verdade, outras não. Se é um mito, não há com o que se preocupar. Aconteceu com o nosso. O seu ficou escuro, não ficou? Ficou. O que aconteceu com o mundo de vocês, ele... ele foi devorado? É. A gente teve uma sorte que a gente estava numa missão em outro plano. Quando voltamos lá... não tinha mais nada. É. Só as compras. Parecia que era uma estrela da morte. Que horror. Espera. Diz que uma criatura que vem de outra dimensão... De fato, quando eu estava adentrando o plano das sombras com minha magia, eu vi uma criatura. Inicialmente eu achei que fossem estrelas. Depois eu vi que tinha um aspecto de uma figura. Mas eu não me preocupei muito com aquilo, porque eu já estava entrando no plano das sombras e... mostra um celestial pra ele pra ver se é isso que ele tá nada. Agora que vocês estão falando, realmente parece ter sido uma criatura. Seria mais ou menos assim? Eu faço uma ilusão menor. Você faz uma ilusão menor? Ele olha e fala: não, não, não. Isso aqui parece um trolloide. Trolloide na descrição que ele dá pra vocês é como se fosse um golem vivo. Uhum. Não, não. Ela seria mais ou menos assim. E aí ele faz uma ilusão menor pra vocês. E aí ele mostra uma imagem. Um elfo negro. De um ser. Como se fosse um mago, uma sombra, um arquilite. Bem. Segurando o mundo dele nas mãos. E implodindo o mundo dele, transformando numa singularidade. Sério, você achou que isso aí não era nada? E ele mostra essa imagem pra vocês. Eu posso ver mais de pertinho? É, tá até escuro. Pode passar aí e olhando aí. Então, desliguem a gravação. Teoricamente, esse é o nada. Esse é o nada, se você se lembra. Você... eu falei que isso não era nada. Vai gostar de Sigil. É uma boa cidade. Não sei se eu me lembro agora que era alguma coisa. Olha, se você disser que é nada, faz sentido. A gente tá dizendo que nem quer nada. Mas é uma entidade. Literalmente nada. Não, eu faço tipo... Você vai gostar de Sigil. É uma boa cidade. Sério? Conheço vários corretores pra lá. Corretores? É. Pessoas que vendem imóveis. Não, mas por que eu... Porque esse mundo foi destruído, moço. Não. Eu acho que é por isso que você está aqui. Estamos voltando a impedir a destruição do resto do mundo. Sério? É por isso que você está aqui. Teve boa sorte, hein? A mesma que a nossa. É, o abalo que você sentiu... Provavelmente o seu... Você não tinha pra onde voltar, porque o mundo explodiu. Por isso que você ficou aqui. Oh, Deus, isso é sério? É. Justo você, o cara que fazia goblins de escravo. Que bosta, hein, Fogo? Eu estava com a razão o tempo todo. Os deuses me protegeram. Não, foi bem os deuses, não. É, mas pro seu... Quem te protegeu foi nada. Pra sua infelicidade, você encontrou com nós isso. Não, pra minha sorte. Tem certeza? Vocês vão me mandar de volta. Ah, mas aí só se você parar de fazer goblin de escravo. Tá, escravos gnolls. Não, mesmo. Não vai ter nenhum escravo. Sem escravos. O que foi? Sem escravos é bom. Você falando isso é meio contraditório. Eu não tenho nenhum escravo. Eu não tenho escravo. Mas já teve? Não. Ela está falando a verdade? Acho que sim. Estou sim. Mas por que eu não vou escravizar as criaturas? Porque elas têm vontade própria. Não são inferiores. Não são. Claro que são. A gente é muito mais forte que você e a gente não está fazendo você de escravo. Se fosse assim, você seria o nosso escravo. Você ia gostar disso? Ou dela. Eu acho que não. Então. Eu tenho certeza que não. E olha, que bom que você sabe. Então por que você escraviza os outros, sendo que você não quer ser escravizado? Você não é a criatura mais forte do planeta. Do seu mundo, né? Não conhece o planeta, é verdade. Mas eu era das redondezas. E não importa. Sempre tem alguém mais forte. Se você se dá no direito de escravizar alguém pode te escravizar. Se você não quer que te escravizem, não escravize os outros, porque eles podem ser os seus amigos. Vocês vão me escravizar? Não tenho interesse. Não, a gente não tem por que escravizar você. A gente só quer que você não escravize os outros. Isso é estranho. Por quê? Porque é estranho. Não foi assim que eu aprendi a viver a vida. Ah, você precisa então aprender a viver a vida. Vem, meu caro, sente-se aqui. Nova cidade. Fala-me mais. Nova cidade, nova vida. Nova vida, isso. Sente-se aqui, eu vou conversar com você. Ele sente, ele fica conversando com você. Vou conversando numa visão de vida diferente pra ele. Numa visão druídica. De onde a gente se ajuda, a gente vive em matilha. Isso, né, tudo bem? Vai ensinar o cara a ser comunista. É. Ô, Serena, tem um quarto seu que tá pros dogs, tá? Os lobos nossos. Ah, sem problemas. Esses lobos tá com nós ainda? Claro! Não. São muito bons! E aparentemente eles não têm medo de voar. Não! Estão comigo. Viu? Está comigo ou está com Deus? Realmente. Exato! Ok, o Noros fica então conversando com vocês, né? E aí vocês vão desconstruindo a mente dele. Tentando redimir um personagem maligno. É, acho que ele parece neutro, que tá ótimo. Neutro é perfeito. Ele deu a tendência certinha, ele tá a um passo só de mudar, é facinho. Exato. Tá ótimo. Ele no final ele fica neutro, né? No final da noite ele fica neutro. Não, eu não vou mais escravizar, não vou mais praticar maldade, mas também não vou ajudar ninguém. Não, tudo vou bem. Vou ficar na minha. É, ficar na sua. Não escraviza, tranquilo. Faz seu trabalho. Sei lá, você é um mago, vende itens. Vender itens mágicos dá uma boa grana. Eu ouvi dizer que... Como que é o nome? Que? Trombol? O que é isso? Troloides. Troloides podem ser a nova febre em Sigil. É? É, interessante. Vocês me abriram a mente e me deram novas perspectivas de vida. Eu lhes agradeço por isso. De nada. Bom, agora eu acho que eu vou dormir. Minha cabeça está meio zonza, não sei. Acho que aquelas frutas que eu comi não caíram muito bem. É que você estava muito dia sem comer. É, acontece. Pode ser. Imagino que tenha sido isso. É. Bom, eu vou deitar ali um pouco. Vai lá. Ele pega e deita e vocês têm um descanso de vocês. Manhã seguinte. Vocês se levantam, se banham, se alimentam, se preparam para continuar a jornada. Celerin desfaz o refúgio. Todo mundo sai, sim. Ok, todo mundo sai, né, e você desmonta o refúgio. Quando vocês estão saindo da caverna, vocês olham lá para fora e vocês veem que tem sombras. Sombras se ocultando nas sombras. Sombras, sombras e sombras. Isso. Falta a terceira. É. Só sombras. Que é a sombra da figueira. É, exato, é essa que tá faltando. Exato. Pensando que a gente não ia pegar, cuzão. Sombras circundando ali vocês. Vocês querem combatê-las ou tentar escapar furtivamente? Ah, eu prefiro furtivamente, hein? Eu também. Eu também. Não sei se eu vou conseguir tentar por causa do... Um quer chamar a Henry pra descer, o outro quer chamar a Henry pra ficar pra parado. É. Chamou e tá indo. Porra! Eu sou um cara bem atencioso. A gente percebe! Eu sou um cara muito dado assim com. Amigável, muito amigável. É. Bom, tá. Isso vai ser como se fosse um desafio de perícia, um perigo complexo. Uhum. Vocês têm que ter. Três sucessos antes de três falhas. Tá, e vocês vão descrever que habilidades, que ações vocês vão utilizar para conseguir escapar do local. Sombras estão ao redor de vocês. Atletismo. Certo. Vocês olham para fora da caverna e aqueles morros mais baixinhos, próximos do morro que vocês estão, que é um morro mais alto, eles estão repletos de sombras que estão passando ali e entram no meio das conchas, no meio do morro ali. E a impressão que vocês têm é como se as sombras procurassem por alguma coisa. Talvez como se elas procurassem por vocês. Será que elas enxergam? O que vocês fazem? Invisível, ilusão, essas coisas? Não sei, vamos tentar. Ô, amor, dá pra gente tentar saber se elas enxergam ilusão, essas coisas? Ah, peraí, vou fazer o seguinte: eu viro uma delas. Jogando um teste de arcana. Eu viro uma delas. Eu tenho um 20 natural. Boa. Opa! 61. Como que vocês estão jogando? Pra descobrir informações sobre as sombras. O meu deu 40 só. Shadow. Ah, agora shadow. Sim. Agora sim. Eu vou fazer você virar isso aí. Vou fazer todo mundo virar isso aí. Se for só ilusão, eu consigo fazer. Agora se elas enxergar. Aí eu faço polimorfo na gente. É. Não, as sombras não enxergam através de ilusões. A única coisa que elas conseguem fazer é enxergar na escuridão. São uma bosta. Mas não vê através de ilusão. Então, acho mais fácil, né? Ser. Porque a gente tem os acessos às nossas magias ainda, itens. É, um outro mais ou menos também, mas tudo bem, pode ser. É. Faz diferença em quantidade de pessoas que você vai fazer? Não. Mas não, eu posso virar uma, pra mim não faz diferença. Não, não faz. Não? É até 8, eu acho. Ah, então tranquilo. É. É que tem um dog, né? Tem os dogs? Você consegue transformar os dogs? Consigo. Você consegue. Tá, então eu vou usar a magia de ilusão na gente pra gente se parecer com as sombras. Ok. E os dogs vai ser na polimórfica. Isso é só ilusão, né? Só a aparência que muda. Isso. Ok. Beleza. E os dogs o quê? Eu e os dogs vamos ser polimórficos mesmo. Ah, vocês vão ser sombras mesmo. Isso. Adestra eles pra seguir certinho. Não, relaxa, eles vão comigo. Certo. Vocês se disfarçam de sombras. Isso permite com que vocês saiam de dentro da caverna. Tá? E continuem rumando na direção que vocês estavam rumando antes. E certo. Aí a gente vai, tipo... A gente é daqui, a gente tá caçando também. E eles estão andando assim, eu paro, eu ando pra um lado, ando pro outro, fingindo que eu tô procurando alguma coisa. Dá uma procurada, dá uma entradinha na tela. Ok, joga um teste de atuação então. Enganação, né, no caso. É. Enquanto que é o líder do bando. 47. Temos esse aqui. Tem esse. Mas aí também, Breno. Ô, Carlos. Tá, é esse mesmo. Não, no caso pode ser um teste só de alguém. Meu Deus, 56. Como se ele fosse o líder do bando. Ele vai, eu sei, eu acho que o meu deu 40 e poucos. É, mas é 56. 56, ok. Então o Celerinho, ele vai simulando como se ele fosse uma sombra de fato o comportamento delas. E aí todos vocês vão seguindo acompanhando o comportamento dele. Né? E vocês começam a passar despercebidos. Nós somos sombras de uma sombra. O Bredão faz sombras. A gente faz. É. Sombras, sombras e sombras. E vocês vão seguindo nessa ação, passando por esses morros todos, né? E percebem que os morros eles vão diminuindo de quantidade, de altura. Aí percebem que vocês estão no final dessa aglomerada de colinas de conchas, tá? E aí vocês notam que existe um líder dessas sombras. Vocês veem uma sombra que tem 18 metros de altura. Essa é a sombra. Gigantesca. Gigantesca. E todas as outras sombras que estão ali ao redor passam por essa sombra gigante e vão até o alto. E a sensação que vocês têm é que elas entram na cabeça dessa sombra gigante. E depois saem. Eu tô vindo de boa também. Isso aí eu não quero fazer, não. O que vocês vão fazer? Eu quero ver se eu acho a figueira. Tô caçando a figueira. Não tem figueira ali, vocês estão só nos morrinhos de concha. Eu vou só fingindo que não tô vendo ela, né? Eu vou continuar. É, a gente vai, tipo, procurar mais além. É. Entendeu? Procurar além. A gente vai dar uma desbaratinada ali. É. A gente vai procurar além delas. É. Que teste que se enquadra nisso? Furtividade, talvez, né? Furtividade? É. Furtividade, então alguém joga. Valendo pro grupo todo. O meu é só 26. Não, deixa que eu jogo então. Eu tô com 41 aqui. Fora um pouco que eu tinha no dado. É, tá bom. É, não, do cavaleiro é bom fogo. Tira 2, 1. Deu 50. 50? Certinho, passou. Vocês se esgueiram por entre os morros, continuam agindo como se estivessem procurando por alguma coisa, tal qual as sombras, certo? E aí vocês vão se afastando, e saem do campo de visão, de percepção, daquela sombra maior. E aí quando vocês percebem que estão uma distância relativamente segura daquela sombra gigantesca, de outras sombras menores, é o momento perfeito para vocês escaparem. Vocês dissipam o disfarce de vocês, alçam voo e seguem na direção pretendida, deixando pra trás aquelas criaturas, sem saber o que eles estavam procurando ali. É, não quero saber não. Eu não vou entrar em contato com aquele cara. É, não, porque vai que eu entro em contato e ele sabe, opa, olha aí quem que é, não é minha sombra número 752? Ok. Vocês vão seguindo, então. E conforme vocês vão seguindo, vocês vão percebendo que existem ruínas nesse local onde vocês estão passando agora. Mas essas ruínas não são assim um castelo que está abandonado, uma torre que está abandonada, uma cidade que está abandonada. São construções que ruíram por completo. Não só as construções que estavam, vocês passam, por exemplo, pelas ruínas de um que talvez tenha sido um castelo, uhum. Mas não existe mais nenhuma estrutura em pé sobre o solo. Só destroços. O próprio solo está em pedaços, o chão todo rachado, cheio de buracos, como se uma chuva de meteoros tivesse se precipitado naquele local. Sem vergonha, falou certinho, hein? Filha da mãe. Acho que não é uma árvore, não. Árvore inteligente aquela, hein, fogo? E ó, que eu nem dei o despertar nela. Mais um pouquinho, ela recitava com o Pitagorião. É, mais um pouquinho. Vocês vão seguindo, continuam seguindo, e aí vocês notam, vocês passam por um abismo gigantesco. Esse abismo, ele deve ter por volta de uns 50 quilômetros de largura. E ele é muito fundo. Ele deve ter aí uns, talvez uns 100 metros de profundidade. Ah, porra. Em alguns pontos. Uns 2 quilômetros em outros. Tem um outro ponto que vocês notam que o abismo ele parece ter uns 8 km de profundidade. Era um oceano. Um abismo enorme que vai serpenteando ao longo de uma região totalmente destroçada, totalmente devastada. Certo? O negócio ele é inteiro destruído, inteiro destruído. Essa foi uma grande ligação quebrada. Sim. E conforme vocês vão avançando, vocês vão percebem que o caminho de vocês vai seguindo durante um certo ponto esse abismo. Até que chega um ponto em que vocês veem somente destroços à frente. Joguem aí não um teste quero de... Não quebra destreza, quebra figueira. Intuição CD 100. O louco. Caraca, velho. Você tá brincando com nós, né? Eu tenho 50, mas se eu tirar 20, vai pra 70. Eu tenho 51. Porque eu aumentei 40, duas vezes isso hoje. Eu também, eu tripliquei. Você triplicou, não, eu dupliquei só. Vamos ver se alguém passa. Tenho 44. Tem 20 natural, a gente passa automático? Não. Então. Ninguém passa? O maior bônus é 51. Beleza, zero de vocês. 19 com 44. Passei, ninguém passou. Falta... É, 59. 59? Passei em fotos par. 68. Ah, 68, 63, 59. Ok, não passaram. Beleza. Ah, vá. Não dá pra passar, ninguém passa. A Toff passa. A Toff só passa em percepção também. Não passa, não. Vocês vão seguindo. E aí o mago, né, o Noros, ele fala pra vocês, agora temos que ir pra aquela direção. E vocês fazem uns vios se afastando desse abismo. Conforme vocês vão se afastando desse abismo, vocês olham lá embaixo, no meio daquela destruição. Imagina que a cidade de Araraquara foi atingida por uma chuva de meteoros. Sim. Imagina Armagedon, Fim dos Dias, esses filmes apocalípticos. Fica tudo destruído, tudo devastado. É o que vocês estão vendo nesse local. Vocês notam lá embaixo, perto desse desfiladeiro, vocês notam o que talvez fossem as ruínas de uma cidade. Vocês podem jogar novamente o teste de intuição. Fala, Brad. Esse abismo, na hora que começa, ele é irregular a parede aqui ou ela é regular? Como assim irregular? Parece que alguma coisa se arrastou por ali ou alguma coisa caiu e quebrou? Parece que alguma coisa se arrastou por ali nesse abismo. É tipo, como se fosse tipo um verme gigante. Sim. Então é regular. Sim, é regular. É regular, só que tá tudo cheio de rachaduras. Tá. Mas a rachadura está no meio, né? Mas é regular nos cantos. Isso. É uma criatura bem grande que passou aqui. É como se alguém passasse um dedão assim na areia. Sim. É. Né? E só que alguém depois jogou um monte de coisa ali. É. Você falou assim: ah, esse pedaço aqui. Me jogou a coisa. Destruído. Ali. É. Diminui o teste? Viu a dificuldade do teste? Ou continua sem? A dificuldade agora é 80. Falei? É 80. Eu não passo. O meu deu 68. Posso usar o ponto heróico pra fazer pra passar. Ah, desculpa, vocês podem jogar com vantagem, tá? Eu já jogo. Mas a gente já joga com vantagem. Ok, beleza. Então tem mais 5, né? Regra, mais 5. Regra dos cartões, hein? Meu, cara, então na outra dava um pouco, dava 5 a mais o meu, ó. É, tá. Ah, eu dava 100. Meu dava 68. Tá certo. Tá 73. Opa, 80. Ó, vamos lá, ó. Inspiração bárdica. Vai, Bradão, senão te dou 2d4, hein? 60. 4, falta 3. Eu posso te ajudar. Pode me ajudar? Posso. 44 com 19, 63 com 5. 68. 68. Aí posso usar o ponto heróico pra ter bagulho lendário e passar. Mas 82 sim. Até. Aí o Bradão passou. Passou? Passou. Ah, então não preciso usar o ponto heróico. Não, o Bradão passou. Já. Não, eu ia usar qualquer coisa o ponto heróico pra reduzir a dificuldade. Ou pra aumentar o meu, é. Deu 82. Celerinho, aquele local já é familiar. Ele é familiar. Você tem a impressão de já ter estado ali. Embora você não consiga reconhecer exatamente que lugar que é. Mas sabe quando você está andando na rua e você vê uma pessoa, você fala, conheço essa pessoa, não sei de onde, mas eu conheço. Essa é a sensação que você tem quando você olha para aquele lugar lá embaixo. Ele é muito familiar. Você tem, assim, certeza que você, caramba, eu já estive aqui. Mas eu nunca vi no Plano das Sombras. Você fica até confuso. Será que no bagulho lá do espelho, né? Algum lugar que a gente teve em outro plano. Exatamente. Bagulho de anão lá, não? Vocês param aí pra investigar ou seguem? Não, depende se ele falar alguma coisa, né? Porque se ele não falar nada, eu tô seguindo. A gente tá indo e fala, peraí. Eu já passei por aqui antes. Oi? Eu vou... Se você já passou, então nós já passamos também. Ah, calma, vem cá. Eu vou tentar dar uma olhada melhor ali. Agora eu vou focar. Você já passou por aqui, mas não aqui nesse plano. É, eu acho que eu conheço essa cidade. Deve ser um plano material. Foi destruída? É. Mas depois que você tava com a gente ou antes de estar com a gente? Porque antes de estar com a gente, pode só se for Lenorin, né? Aí já... Muitas cidades. Só falando, foi antes de estar com a gente ou depois de estar com a gente? No justo bar de Hunt é que reconhece. É. Por isso que eu perguntei, né? Eu não sei. É porque vai que tipo esse feeling que você consegue saber. É. Se ele já tava com a gente ou não. É uma memória muito recente, pouco recente. Não dá pra... Não dá pra distinguir? Distinguir isso. Só se você parar realmente pra investigar com minúcias. Eu vou parar lá pra ver o que é. Vai. A gente vai dar uma chance, porque vai que eu tava com a gente, vai, né? Tem encontro, mano. Pela risada. Vai pousar? Eu preciso pousar lá no meio pra ver? Se você quiser investigar com minúcias, precisa descer e pousar. Sim. Vai dar merda. Vamos ver. Você vai e pousa, Severino. O grupo o acompanha? O odor é do que lá? Não é? O grupo acompanha? O cheiro ali, qual que é o cheiro? Não ali? Foi Ronde que fizeram um círculo em Ronde e ativaram as... um ritual? Talvez. Algum cheiro familiar? Cheiro familiar, cheiro de morte, cheiro de podridão. É, vamos lá investigar, vamos lá. Joga aí a percepção com isso, você de cheiro familiar. Vocês pousam. Começam a investigar. Joga investigação. É. 16. 36. Cheiro familiar, mano. 4-9. 4-9? Tá, cheiro familiar do quê? Cheiro familiar. Quando você estava sente o cheiro de uma fruta, Murray. Uma fruta característica que você viu uma vez só na vida. Uma fruta que chamou a atenção de todos vocês. Ameixas veritas. Ameixa verita. E aí vocês estão lá percorrendo enquanto você tá farejando. Silene, você vê os restos de uma construção desabados no chão. E aí você olha e tem uma placa que você consegue ler em letras tortas, invertidas. Você consegue ler o que tá escrito naquela placa. E aí você se arrepia inteiro. Forte Rodic? Hã? É Forte Rodic? Não. Tá escrito Dobra da Realidade. Não é que era Arton mesmo? É Arton? É. Vocês estão no espelho da cidade de Gorendil. Gorendil é a cidade dos anões, né? Olha, vem aqui. A cidade que ficava à margem do Rio dos Deuses. Isso. Onde vocês enfrentaram pela primeira vez o Garlef Exxon. Você quer comprar um livro? Uou! Não, será que é pra cá que veio? Não é essa lojinha que o Anix falou que viu? Mas tá que tinha uma velha que sumiu? Não. Essa é a livraria que você saqueou lá em Gorendil. Ainda bem que eu saquei. Por que ela vai comprar se ela já roubou? Reduto dos Homens Ratos e tudo mais. Se ela já deu uma de druida dentro dessa. Olha, e aí vocês se tocam. Aquele caminho de verme é o espelho do Rio dos Deuses. É um rio mesmo. Falei, eu acertei. Era um rio mesmo. É um leito d'água. Inspiração pra você. Caralho. Então calma aí. Mais que isso. Figueira. Onde tinha uma árvore grande em Arton? Talvez a estátua de Valcária? Acho que não. Perto daqui, perto de Gorendil. É o ponto mais alto de Arton. Faz sentido. Mas Carchantalas não estava fazendo uma estátua tão grande quanto? Talvez. Problema, não, mas pronto. Nunca terminou. Preguiçoso. Dragão, você quer o quê? Acumulam muito, fazem pouco. Isso aí. É, se for a estátua de Valcária. Vocês continuam a investigação de vocês. 49, né? É. E vocês saem olhando ao redor ali. E aí vocês vão vendo o seguinte: existem pontos que estão rachados no solo. O solo está destruído. E aí quando vocês olham aquelas rachaduras, você não consegue ver fim. É uma escuridão infinita que você vê além da rachadura. É, só rachadura. Vocês continuam andando e aí vocês encontram algo bizarro. Ah, não. O Mindflayer. Vocês encontram um corpo. Do Mindflayer. Depois outro corpo. E depois mais outro. Será que mesclou? Vocês encontram vários corpos caídos. Sem vida e sem vida. Porque o que vocês encontram não são criaturas vivas. Vocês não estão encontrando um elfo. Vocês não estão encontrando um humano, um halfling, um meio dragão, um meio orc. Vocês estão encontrando sombras mortas. Aquelas aparições que das quais vocês fugiram lá atrás. Tem uma dúzia delas caídas no chão. Mortas. Criaturas que vocês estão acostumados a ver, que quando elas são mortas, destruídas, a lua, que foda! Uma vermelha, né? Caralho, que foda! Essas criaturas que vocês estão acostumados a ver, que elas se desintegram, se dissipam completamente, né? Elas estão ali, caídas, como se fossem os restos mortais de um ser vivo. Mas não inteiras. São consumidas por alguma coisa, né? Vocês notam que faltam pedaços dos corpos dessas sombras. Mas diferente de quando vocês atacam as sombras com uma espada e o efeito é como se vocês rasgassem o pano arrancado se dissolvesse e o pedaço restante ficasse como se fosse um tecido desfiado. Olha como já tá alto. Ali não. Está rápido também. Tá mesmo, por favor. Tava metade, agora já tá inteiro pra fora. Anda rápido, cara. Ali não. O que vocês veem é o seguinte: tem o corpo de uma sombra no chão. E aí, toda essa metade aqui do torso dela, incluindo o braço, não existe. E tem uma espécie de uma cicatriz que é em forma. A gente viu de um uma criatura assim? Esférica. Ou esfera de obliteração. Vocês encontram várias dessas criaturas. Amor, esses pedaços que estão faltando dela parece com um pedaço que foi usado em mim pra me reconstituir. É você? Pode ser, tipo, essa das criaturas que nada usou um pedaço pra me reconstituir. Não, porque o nada usou o próprio nada pra te reconstituir. Canibal. Não fica legal a foto. Tenta lá. Tremedeira do século. Tremedeira do século. Não, tira uma vez se fica boa. Se ficar boa, aí eu vou e tiro a mão retinha. Não é, Círia. São sombras mesmo. E, tal qual o Celerin sugeriu, parece que foram consumidas por esferas de obliteração. Como se aquele poder conjurado pela Sierra tivesse sido conjurado nessas criaturas. Tá, temos alguém aqui por perto aqui. Que é aneado do nada. Ou ele mesmo pode ter vindo aqui. Pra onde o Norus indicou que era o caminho, que ele viu? Aí ele aponta no que seria em Arton pro leste. Tá, pro leste por aqui, tá? Tá. Tentando lembrar a localidade. Seria mesmo pro reino de Valcária. De Valcária? Sim, Gorendil fica no extremo oeste de Derrian. No centro exato do reino fica a cidade Valcária de Valcária. É provavelmente lá mesmo. Caralho, que da hora. É o ponto mais alto de Arkhan que eu me lembro. Sim, é o ponto mais alto de Arkhan. Desse lado, né? Vai que a gente nunca sabe o que tem do outro. É, o pessoal do deserto era meio estranho também. Normal, né? O que vocês fazem? Tá, tá bom. Agora a gente tem que tomar mais cuidado aqui, não estamos sozinhos. Mas não faz sentido, porque tipo, não desintegrou isso tudo. Também não sei porque era, mesmo que ele morresse. Com a esfera de obliteração, era pra ele dissolver. É, porque não era pra restar nenhum corpo físico, porque o fantasma não deixa o corpo físico. Exato. Você tem um. Mas se aqui é reflexo, se alguma criatura lá. Ok. Tenta falar com mortos. Falar com mortos? É. Mas isso aqui é reflexo. Por que você não morreu por completo? Alguma criatura. São cinco perguntas, é isso? Yes. Você conjura magia. Aponta para a criatura. Tem que tocar? Eu não faço ideia. Acho que não. É, speaking of that. É estranho tocar uma sombra, né? Ah, tem um corpo físico? É, por incrível que pareça. Um corpo dentro do alcance. O alcance são 3 metros. Você não precisa tocar. Chega mais aí. Alguém vai querer tocar numa sombra? Claro que não. Não? Não consumida assim. Ok, beleza. Pega lá, eu vou. Tocou? Tocou? Eu tô muito tentada! Imagina se não! Ah, fazer isso! Eu vou me aproximando pra lançar a magia. Ok, você se aproxima pra lançar a magia. Cajado, pronto, toquei! Você vai na sombra. Calma, tô pensando se eu vou tocar ou não. Tô pensando se eu viro uma pessoa presente ou não. Toca logo! É, então toquei! Falou, toca logo, eu falei, então tá bom. Cara, você vai com a sua mão. Verde, já vai dar em qualquer jeito. Você vê que de fato é uma sombra, porque sua mão atravessa ela, como se fosse incorpórea, como se fosse intangível. De qualquer forma, você coloca a mão ali, ela começa a se desmanchar. Como se você tocasse um papel que tivesse virado carvão após ser incendiado e ele desmanchasse ao menor toque. Nossa, agora eu vou fazer magia no outro. Vai dar uma de D&D um filme mesmo? Eu vou fazer o quê? Eu desmanchei esse, não posso usar nesse, né? Desmancha o cadáver. A sombra se desintegra completamente. Não sobra nada dela. Caralho, que bizarro. Vou fazer na outra que eu não desintegrei, então. Vou lançar a magia no outro, então. Você faz a magia na outra sombra. Nada acontece. É falar com o morto, não falar com sombra. Você falar sente que aquilo ali é menos do que uma casca vazia. Você se concentra ali buscando o que talvez fosse uma alma ali, mas não encontra nada. Quando você termina a magia, também se desintegra completamente aquela sombra. Que bizarro. A Toff tá do lado do seu e fala: Siri, o que você tá fazendo? Não tem nada aí. Tem uma sombra que parece corpórea, mas não é corpórea. Não tem. Tem sim. Não, eu tô olhando com o meu olhar do espírito e eu vejo tudo com o olhar do espírito. Mas pode e ver. Não tem nada. Olha, eu não queria falar não, mas achei um jeito de burlar o seu olhar do espírito, porque aqui tem. Eu tô vendo. E não é ilusão, porque ilusão eu sei quando é ilusão. Mas eu não consigo ver. É como se não existisse nada aí. Esse é o X da questão. Mas tem. Então eu não entendo. Junte-se ao clube. Terça-feira. Terça-feira. E aí? Então você não sentiu nada, Toff? Não sei. Vai naquela rachadura ali? Não. Tô brincando. Não. Vai começar o debate que teve com o Griel com a Toff agora? Não, vou esperar o Dita aqui. Gente, caiu o bolso de novo. E aí, como vocês fazem? De novo. Vamos. Eu acho que... Não, já agora já temos um guia. Já é. Dá pra matar o velho se quiser. Não. O velho tá andando, circulando. Eu tô brincando, ali, que eu vou matar o velho. Ele tá com o cajadinho dele, né? Ele cutuca uma sombra, a sombra se desfaz. É, e olha, que ele acha estranho. É mago, né? Aí vocês veem, ele vai com o pé assim, ele pisa com o pé assim, o chão se desfaz. Ele... Segura, né? Seguram ele? É. Ok, vocês seguram ele, o chão se desfaz, ó, com os pés dele. Onde a sombra tava? É, onde a sombra tava, onde ele pisou ali, o chão se desfaz. E o que tem ali? Vira um buraco ou vira nada? Vira nada. Esse plano está se desintegrando também. É uma possibilidade. Acho ou então a gente vai ter uma companhia por ser um reflexo do nosso mundo. Acho que tudo que acontece no nosso mundo pode acontecer aqui também. Eu acho que estamos quebrando o véu da passagem entre o plano material e o plano da sombra. Então isso aqui é Arton normal, está invadindo aqui. Pode ser, porque não tem mais Arton, né? É. Então, teoricamente, isso aqui era pra ser uma vastidão. Por isso que tá tudo destruído. Sim. Então temos que então, nos apressarmos. Voando mesmo. Voando. Não toque mais no chão. Sim. Vocês vão voando. E seguem na direção que seria o leste. Indicada por ele. Mas, em Arton, voando, depois de algumas milhas, vocês avistariam várias vilas. Certo? Florestas, bosques, o pântano de juncos, a floresta dos centauros, viriam à distância a pequena colina e viriam algo que se destaca na paisagem, despontando no alto, com seus braços elevados ao alto em eterna súplica, a gigantesca estátua de Valkyrie. Aí, nesse local, conforme vocês vão avançando, o que vocês veem é algo completamente diferente. Vocês em desolação e destruição. Cada vez mais evidente, cada vez maior. Conforme vocês vão avançando, vocês vão vendo que a terra, ela vai ficando completamente rachada. Ruínas já não existem mais. Vocês começam a ver buracos esparsos ali no local. Até que num ponto vocês finalmente avistam a ligação quebrada. Uma desolação completa. Apenas pequenos resquícios do que outrora foi algo físico existindo ali no plano das sombras existe ali diante de vocês, flutuando em pequenos pedaços de terra, como se fossem pequenas ilhas flutuando a esmo num espaço cercado pelo mar. Isso que eu não queria. Essa quebrada mesmo. Então, perdida no meio dessas ruínas flutuantes, vocês avistam aquilo que vocês imaginavam. Vocês veem distante ali ainda, no meio das sombras que imperam ali no plano das sombras, vocês veem a estátua de Valkyrie, de costas ainda, e ela vai virando na direção de vocês. E conforme vocês se aproximam, e ela vira na direção de vocês, vocês notam que vocês não estão diante da estátua de Valkyrie. Vocês estão apenas diante de um reflexo distorcido do que era a estátua de Valkyrie no mundo de Arton. Vocês estão diante da maior de todas as figueiras do plano das sombras. Uma árvore gigantesca, sombria, bizarra das trevas, que assume o formato de dama em súplica da estátua de Valkyrie. Uma árvore gigantesca que tem três copas. Uma formando a cabeça e outras duas copas que formam o que seriam as mãos em súplica de Valkyrie. Mano, a gente vai jogar a libertação de Valkyrie pra achar a roda. É longe. Porra, mano. Eu não queria falar nada, não. Porque embaixo da figueira, embaixo da estátua, é tem portão. A entrada pra você fazer as masmorras. A pra libertação de Valkyrie. Tem. E aí? Então vai ter que fazer o bagulho pra achar o bagulho. Vai ter que fazer o bagulho até lá. Vão até lá? Vai ter que embaixo. Libertação do... Libertação da figueira. Que fica na sombra da figueira. É embaixo da figueira. É. Embaixo, o que tem embaixo da figueira? A entrada. A sombra. A sombra. A sombra. Vamos lá. Para abaixo da figueira. Eu acho que as outras sombras já estavam com medo. Eu espero que sim. Ah, porra! Vocês vão em direção. Deixa eu pegar minhas magias aqui já. Tem dois pontos elétricos. Aos que seriam os pés coisa. Da estátua de Valcária sombria. Longo, cuzão. É. E aí, quando vocês estão se aproximando, vocês estão a cerca de uns 100 metros do local. Vocês são surpreendidos por algo. Passa numa velocidade estonteante. Para. E vem na direção de vocês. Nossa, o que é? Uma esfera completamente negra. De obliteração. Uma esfera de obliteração. Que vai na direção de vocês. Joga iniciativa. É uma sentinela? Sei lá. Uma esfera de obliteração. Aí, ferrou. Uia. 54. Descanso longo a gente recuperar a vida também? Tudo. Tudo. Nossa senhora. 41. Dado mais podre, mano. Agora sim. Hein? Agora sim. Eu tirei um 19 agora, 20, né, cara? 20, mãe. 20. Ok. Sire, você já viu essas criaturas? Ah, eu já vi? Sim. Eita, peste. Você teve lá na fábrica. Eu tive na fábrica, né? Sim. Você viu o nada criando essas criaturas. Com um poder similar ao poder que ele próprio te deu. E dando inteligência a essas criaturas. Ou despertar faz magias. E falando pra essas criaturas... Vão e tragam tudo ao estágio original, meus obliterantes. Já tem um obliterante? Que não, alguma coisa que oblitera, pelo que eu imagino. Ah, vá. Eles estão obliterando tudo. Sim. São bolinhas de... Obliteração de obliteração conscientes. São apagalumes. São apagalumes. Que apagam as luzes. São apagalumes. Que apagalumes. Mais 25 eu tenho. Ok, um 12. Com mais 25, 37. Dá 37. Eu acho que vou gastar um ponto e vou rolar. Esfera de obliteração contra esfera de obliteração. 13. O que acontece? Se oblitera? 20, aumentou um. Aumentou um. Mãe, pensamento rápido. Esfera de obliteração contra esfera de obliteração, o que acontece? Jamais saberá. Vamos anular outra? Não, então, é isso que eu quero saber. Tipo, pelo meu contato com esse tipo de coisa, como que eles foram criados. Eu sei que, tipo, é viável usar obliteração neles, ou é uma parada que, tipo, eles se regenerariam? Não teria efeito. Pelo contato que vocês tiveram com os celestiais e tudo, eles não são. Eles são imunes ao dano obliterante, né? Já são feitos. Então, nenhum dos dois. Cosquinha, pai. Cosquinha, né? Deu 13 mais 25, 38. Celerim! Com você. O que eu faço com isso? Mata! Isso morre? Sim, morre, né, amor? Quantos são? Eu tenho consciência que morre, né? Um. Tá, então. Amor, não, peraí, eu tenho consciência que dá pra destruir isso, né? Você sabe que isso é uma criatura. É uma criatura. Teoricamente dá pra matar. Oh, teoricamente dá pra destruir. É uma criatura. Deve sangrar. Não vai ser sangue normal, mas dá pra matar. Então vamos testar. Sangue obliterante. Eu vou fazer um. O sangue dela também mata mais. Mísseis mágicos. Gastar de nono nível. E gastar as três cargas do anel. Então, deixa eu ver quantos mísseis vão ser. Eu vou fazer uma coisa arriscada. Não põe a mão. Não, claro que não, também não sou boa, né? Não vou obliterar no vou fazer marcos. Uma coisa sim. Arriscada. Não põe a mão, claro que não, não vou fazer isso. Então, só 14 mísseis mágicos. Olha, eu não mato. De 7, D6 mais 13 cada um. Boa. Então eu não bato. pegar 3, eu vou jogar e depois multiplicar por 6. 14 mísseis mágicos de 7d6. Mais 13. Mais 13. Boa. Então são 10. É mais 16, não. Não precisa. 18. 22. 35. Agora 35 vezes 2, 70. Mais 2, me dá 140. Não, são 7. São 7 vezes 70. 490 de dano. 490? Ah. Porra, é. Vamos entrar na redorinha, ó. Aquele monte de relâmpagos vão indo, atingem em cheio o alvo, certo? Ele incha, fica maior. Ele era uma esfera de 1,5 m, agora é uma esfera de 3 m. Nenhum dano é causado ali. Não funciona. Eu vou tentar uma coisa. Mais ações, Celerinho? Tá na minha bonus action. Eu vou tentar a runa. Eu vou falar assim, ó. Ah, que eu posso fazer também a runa. Eu vou falar assim, ó, Murin, me protege. Porque ele vai vir em cima de mim. Tá. Na minha bonus action, ele é inteligente, né? Sim. Eu vou falar na mente dele. Você é fraco e você não nos viu aqui. Vou fazer zombaria maliciosa. Faz um teste de sabedoria. Ele é feito de nada? Ele é feito? Sim. Treze. 15, 17, 23, 25 de dano psíquico. Eu vou usar a runa da criação contra ele. É, agora que a gente testa. É, né? Eu vou testar a runa da criação desse puto. Vamos lá, Celinho. Completa a sua ação. Tá. O que eu tenho que fazer aqui? Teste de sabedoria. Teste de sabedoria. É, 25 de dano psíquico. É 37. Nossa, eu tirei 2,11, você viu? Sabedoria. 21. Total? Total. Então ele tem desvantagem no próximo ataque. Ok, e aí eu tomo dano? Psíquico, 24. Dano psíquico, não afeta ele. Uhum. Ah, o dano só que ele dá desvantagem pra ele. Como ele é inteligente e tal. É. Ele tem o que? Desvantagem? É, no próximo ataque. Agora eu passei. Ok. Você sussurra na mente dele aquela zombaria malévola, tá? Você percebe que ele não se abala, continua indo na direção de vocês numa velocidade estonteante, certo? Uhum. Mas vocês notam o seguinte: ele dá uma desviada na rota dele que tá vindo em linha reta. A impressão que vocês têm é que ele tropeça. Como se uma criatura flutuando pudesse tropeçar. Essa é a impressão que vocês têm. Ele tá em linha reta, de repente ele dá uma quedinha assim na rota dele, mas continua avançando. Se ele, você. Mas dá pra entender que isso é pela magia do Celerinho ou não? Sim. Ok. Fica evidente isso. Eu vou usar a magia. A magia não, a runa da criação. É. Pra preencher esse nada. E com isso eu quero dar dano, usar, tipo, dando dano nele. Transformando nada em algo. Entendeu? Entendeu? Entendi. E é porque eu quero ver se o dano de runa funciona nele. 19, tá bom. Tem mais 3 D10 o dano, não lembro. Esquece. Porque é single target agora. Verdade! 38 com 19. Tá, tem. Dá mais 20, 57. 57, então são 150 de 10. 153 de 10. Você tem um rolador aí, Brad, que eu tô sem o meu. Grande anime. D10. Já viu? Já viu? Qual? Scaflone. Grande anime. Assistam, vale muito a pena. Vamos lá. Scaflone. Dá até pra ver que é Scaflone, porque ele fala Scaflone. Fala o tempo todo. Tá. Anotar aí, 236. Mais 275. E agora tem mais um terceiro. Só vai até 100 aí? Eu tô fazendo 50 e 50. O último é 53, viu? Ah, tá. Porque tem os 3 de 10. Mais 265. Tá tentando criar algo a partir dele? Algo nele? Tá tentando criar algo nele, né? O que você estaria tentando criar nele? Tudo. É, eu quero, tipo, pegar nada, porque ele é nada, né? Uhum. Então eu imagino que, tipo, coisas normais não vão fazer efeito. Uhum. Então eu vou, tipo, preenchê-lo com coisas. E que coisas? É como, vou criar uma plantinha dele, vou criar uma plantinha ali. Entendeu? Uma baita de uma plantinha. Uma baita de uma plantinha. Bota por entendeu? Como se eu pegasse a essência dele, tirasse dele e criasse uma plantinha. Certo. Não tem salvaguarda? Eu não sei, é o mesmo resultado. Você tem que fazer então uma salvaguarda aí, CD 57. Seria constituição, no caso. É criação, vê que atributo é criação. Criação é inteligência. Inteligência. CD de inteligência? Tá ali. A runa de inteligência. Não, a runa você usa inteligência, mas eu tá atingindo a minha constituição. Vou rolar uma salvaguarda de constituição. 57. Tem mais 30. Ah, eu não posso usar a pata da desvantagem, né? 27, 27. Tirou 4 no dado. Ah, é? Ele tem mais 30. Ah. Ok, falhou no teste. Então dá 776 de dano. Porra. Plantinha! Não uma planta, é tipo ela plantinha! Explode, fica uma planta enraizada na terra ali, que começa a despencar, mas aí para, fica flutuando, né? Esguicha nacos daquele nada, daquela essência dele pra todos os lados, inclusive em vocês. Salvaguarda destreza. Nós não. Em vocês sim. Nossa, salvaguarda de destreza, todo mundo. Ai, qual foi a dificuldade do teste? 87. A mesma. Eu vou ter que usar ponto herói pro passado. Vai dar mais destreza? Eu vou fazer. Tô usando ponto herói pra ter uma resistência 60. Lendária e passar no bagulho. Boa, garoto! Então. Eu não passo mais nem a pau, nem com 20 eu passo. É destreza, filho. Que é, pra desviar, reduzir dano? O que, que é? Eu passo. Pra ver se ele não atinge dano e toma dano inteiro. É porque você tem o anel de evasão. Uma né? De área. Você tem um anel de evasão, né? Passa o anel de evasão? Anel de evasão você passa automaticamente no teste. Então, que eu achei que era pra não ser atingido. É, mas deu 60. E eu passei. Passou? Boa! Usei a carga do anel de vazão e passei. Passou também, Celerinho? Deu 60, meu. Passei no meu Constituição também. Okay. Eu joguei uma rua, eu tenho que fazer uma Constituição. 5, 32, 35, 40. Aproveita que você explodiu, 58. Mas acho que você matou, né? Não sei. Já 78. Não sei se explosão foi uma coisa boa, não. 86. 93 pontos de dano obliterante vocês tomam. Nós passamos tudo. Metade disso, na verdade. Tá. Então dá. 93, 46 pontos de dano obliterante vocês tomam. Lembrando que dano obliterante também reduz os pontos de vida máximos. Então, mas por exemplo, vai reduzir os meus temporários. Como é que funciona? É porque não vai chegar na minha vida. Reduz o máximo. Reduz o máximo da minha vida também. Reduz o máximo. Você toma nos temporários, mas reduz o seu máximo. Se o máximo chegar a zero, você morre mesmo tendo ponto de vida temporário. É, quase que vai tomar cinco. Então, menos 93? 45. 46, é. Menos 46. Explode, cai em vocês resquícios daquela criatura, batem nos corpos de vocês. Quando vocês vão se esquivando, e vocês percebem o seguinte: onde bate no corpo de vocês, atravessa. Não chega do outro lado, mas um lugar fica um buraco. É como se uma bala atingisse vocês e ela não saísse do outro lado, mas o buraco ficasse como se a bala tivesse trespassado de vocês. Já sei como a sombra morreu. Passou um obliterante no meio dela. Né? Exato. Você que desintegrou o obliterante, joga um D8. Loucura, loucura, loucura. Aqui vai aparecer mais? Exato. 5. Apareceu mais 5. 5 outros obliterantes saem de ilhotas que estavam flutuando e vão na direção de vocês. Pra poderia tirar um, né? Eu podia, mas cada um que a gente matar vai acontecer a mesma coisa. Se a gente não corre pra lá, resolve? Como assim? Ir no nosso local e meio que ignorar ele. Sei lá, não sei o que vai acontecer, não. Pela velocidade que ele veio. Vocês têm um turno antes de eles chegarem em vocês. Vocês têm direito a uma ação. Ah, já sei. Vai virar a bleteira. Mini santuário. Eles não chegarem na gente. Ou você quer virar o bleterante? Olha, é uma ideia. Fazer ilusão de novo? Não, não funciona. Virar eles. A gente também, né? Você também? Faço. Senão a gente não consegue chegar lá. É, vamos tentar. Eu não sei o quão inteligentes esses caras são. Vamos tentar. Vamos tentar. Vai tentar virar um obliterante? Vou. Salvaguarda e Constituição. Ih, vai morrer. Ih, vou me foder. O grupo, você tá virando sozinho ou tá virando o grupo inteiro? Então, eu ia virar todo mundo. Salvaguarda e Constituição, grupo inteiro. Qual que é a CD? CD 50. Nossa senhora, mano. Amor, esse Constituição, né? Você é, tem... é o mínimo. Não tô falando por causa disso, tô falando por causa da merda. Ah. Caralho. Já sei. Ah, tem que gastar outra inspeção mágica, tá dando 49. Não. De novo, 49. Aí, ó, 50. Já vê que eu recuperei tudo. Viu como foi bom o descanso longo? Ao menos no curto já recupera. É, não, foi bom o descanso, né? Fazia tempo que a gente não fazia um descanso. Não sei se você joga com vantagem ou não, Murray. Tem vantagem. Quanto você tirou, Siri? Ih, o meu deu. Ixi, eu não somei tudo, eu só vi o dado. Passou com folga? Passei com folga. Ah, o meu deu 50. Você deu 50? Acho que eu vou jogar um D6 pra foder sua vida, Celerinho. Eu vou ter vontade de testar isso. Vamos lá que é. Ele tá com dois ainda. E uma cartinha que eu recupero alguma coisa que eu já gastei. Ah, isso é bom. Pode ser uma resistência lendária. Pode ser uma resistência lendária. Eu nem usei as minhas ainda. A minha tinha usado uma só no outro. Um D6 a mais na dificuldade. Isso. 54. 54? É. Resistência lendária. Resistência lendária? Eu vou ter usar ponto herói pra passar agora. Você tá com quanto? Tô com 37. Quanto você tem de boa? 22. 37, mas... Salvaguarda. 49 você tá, amor. Você tem os 12. Você tem mais 12 da Lisbeth e da Top. É, você precisa de 1. Mas a Constituição, eu sou melhor. Como você tá tão baixinho? Parece que não. Só se eu não tiver somado aqui o bagulho. Não, tá certo. Bom, tá 49. Então não, peraí. Falta 5, velho. Quanto você tirou? 10 com 12, 22. Já tá somada a proficiência. Eu tenho 10 de bônus. Mais 12, 22. É isso mesmo. Então tá dando 49. Consegue dar uns D4 pra ele? Já que recuperou, né? Mas é 54. São 2 D4. Dá pra recuperar. É pra mim ou foi pra todo mundo? Pra todo mundo. 5. É, sempre é a média. É. E eu aumentei a dificuldade. 5. 54, Leone. No talo. No talo, parceiro. Duas vezes. Meus D4 salvando aqui, o melhor vou gastar coisa um pra recuperar uma da alma, uma falhadência lendária. Siri, você faz o processo de transformação, começa a transformar todo mundo. E aí o que você ouve? Ah! Todo mundo gritando desesperado de dor. Você sente a dor no seu corpo e você deu ruim. Percebe que algo tá errado e você reverte a transformação a tempo. Tava obliterando a gente? Vocês estavam se obliterando. Por se tornarem obliterantes. Vocês estariam se tornando nada. É isso que ele quer. É quase, hein? Você voltou pra ele? Que você não tá sabendo? Eu nunca saí dele. Tô percebendo. Ok, isso foi uma ação do turno free que vocês têm. Você ainda tem movimento e ação bônus. E os demais têm as ações deles inteiras. O feito seria só cantrip que eu posso fazer como bônus, né? Isso é uma magia? Não. Pode ser uma magia. Inclusive, pode ser um item mágico. Não, é porque isso aqui não é uma magia. É uma habilidade. É uma habilidade. Então você gasta uma ação. Então você pode fazer uma magia com uma ação bônus. Não, sim, mas eu quero saber se eu poderia reduzir e comprar bônus action isso também. Não, só magias, cantrips ou itens mágicos que usem magias. Se eu posso criar magicamente. Se eu posso criar algo magicamente, eu ainda consigo usar um ponto de feitiçaria pra reduzir a... Criar algo magicamente? Você tá usando uma magia? É porque é o meu mini santuário, ele é uma mini magia. Se você for ver. É uma mini magia. É porque é um hollow pequenininho. Hollow, sei lá. É um hollow e hollow. É Halloween. E fala que eu crio magicamente, como uma ação. Se eu usar 2 pontos de feitiçaria, eu posso fazer ela com uma bonus action? Você tem que gastar um ponto heróico? Sim. Ah, não. Eu ganho um pedacinho de ação e falo tudo. A pergunta é se eu posso usar, porque teoricamente é como se fosse uma magia, entendeu? Não é uma magia. Não, eu sei que não é. Gasto triplo dos pontos de feitiçaria, e aí você poderá. Sim. Quantos pontos de feitiçaria você tem? 14. Ah, metade quase, né? É, não tenho nenhum gasto, acabou de terminar, né? Eu não uso tantos. Se você quiser, pode pelo menos gastar. A gente começa o combate já com vantagem em saving throws. Parece que é uma coisa boa, né? Uhum. E eles não podem entrar aqui. Tem que fazer um teste pra entrar. Certo. Então, beleza. Eu gasto 6 de feitiçaria. Vai gastar 6 de feitiçaria. Boa. E aí eu faço um mini santuário pra gente. Mini santuário, ok. E aí encerra suas ações, você pode só se mover agora. Isso. Mas aí eu espero a galera pra se mover, se eles vão dar, eu ando com eles. Isso. E aí, galera? O que vocês vão fazer? Isso segue você? Eu tenho que gastar um poder heróico pra seguir. Mas estou disposto a gastar. Se for uma ação boa, eu estou disposto a gastar. A gente poderia então só inverter a ordem. Porque o Murray podia usar. 84. A porta dimensional com você. Pra ir pra lá pra baixo. Sim. E eu tenho teleport free. Uhum. Aí quando a gente chegar lá embaixo, você usa o seu negócio. Pode ser. Porque aí a gente já tenta achar onde tá escondida alguma coisa nele. Sim, onde a gente tem que ir, né? É. Pode ser. Você já usou o item que você acabou de ganhar hoje? Faz uma porta dimensional até mais pra perto da estátua. Da base da estátua. É, né? Você consegue andar 1 km da porta dimensional. Bota, eu tô fazendo. É, vai vocês dois, que só pode 2. Isso. Mas vocês possam. E aí eu consigo usar o meu teleporte normal. Ele já vinculou, né? É como se a gente já tivesse esse item também, porque esse aqui tá comigo há bastante 50 miliano. A gente pegou esse item, acho que a gente tava nível 5, mais ou menos. Sim, sim. 28 níveis atrás. É tipo uma capa, sabe quando você nunca. Eu esqueci. Oh, amor, esqueci de falar, essa capa faz isso? Esqueci de falar, é meio assim, é mágica, ó, né? Ô, amor, essa capa aí, esqueci de falar, agora que eu lembrei. Capa é eu mágica. Tava com medo, eu esqueci, lembrei, é isso. Você tava com medo, eu vou te cobrir? Vou te cobrir com a sua. Ai, eu sou a capa! Ô, caminhação, eu faço parte dimensional. Isso, aí leva. E aí vocês vão pra onde? Pra base da estátua. É pra base da figueira. Da figueira, é. Pra é. Figueira seria barra estátua, né? É. Figueira barra estátua. É. Ok. Só cuidado, talvez a gente possa apanhar da figueira aí. É por isso que eu falei, cuidado com a cabeça, que ela vai mexer o braço. Né? Exato, mas vamos, cuidado que a gente pode apanhar da figueira também. E você, Celerinho? Eu tenho teleporte. De graça por ser Deus. Ah, ok. E vai levar o grupo. Não, ele faz só pra ele, é de graça. É que o resto é aliado, né? Eles vão como se fossem juntos, né? Sim, é o que eu tô perguntando. Você vai e vai levar o restante que faltou com vocês. É. Os lobinhos dela, tá, né? Lobinho tá com nós. Lobinho. Ok. Vocês todos se teletransportam, então, depois da tentativa falha de se transformarem, se obliterarem. Os bichos se matam, é incrível. Viu, né? Vocês se teletransportam então para a base da enorme figueira. Os obliterantes, eles desviam a rota deles e vão na direção de vocês. Mas agora vocês vão ter um de 10 turnos. Eu não joguei alguém aí. Não move aí. Ela tira 1, quer ver? 7 já tá bom? É. 7, 7. Vamos lá, hein, garotinho, e... 9. 9, garoto! Vocês têm 9 turnos. Muito bem. 9 turnos. Vamos ver quanto que eu tiraria. E aí vocês chegam ali nos... Vocês têm 9 turnos pra quê? Pra lidar com a figueira, porque ela está batendo em vocês. Nos pés da figueira que vai descer a bordoada em vocês. Ação preparada da figueira. Quando alguém chega perto dela, ela desce a porrada. Tiro de meta. Tiro de meta. Vai dar um tiro de meta e mandar vocês lá no obliterante. Ah, não, se você errar o obliterante, a gente pode jogar um D20 turnos até ele chegar na gente. É mole. Ai, caralho. É o Salgueiro Lutador, né? Salgueiro Lutador. Mas ela vai ter que fazer o teste na hora que ela for bater. Não sei como é que funciona ela. Porque ela é muito grande, a mão dela não vai chegar. É, pode ser, não sei como é que funciona. Não, a figueira tem galhos pra todos os lados. Mas redominha, a gente tá na redominha. Vocês estão na redominha. Redominha. É, redominha é o quê? 18 metros. Tá, é. Não é barreira antivida. Não. Ok, tem que falar o quê pra escapar da sua redominha? Carisma. Carisma? É. Pra ver se ela fala, não vale a pena. CD 44. Ah, deixa ali, eles são fraquinhas. Não tá me atingindo, tá fazendo mal pra mim. Vantagenzinha. Desvantagenzinha. Vai? Não, vou usar o ponto pra mim mesmo. 35. Passou fora, falhou. Falhou. Desenrola assim do corpo de Valkyrie. Literalmente lembra muito a estátua de Valkyrie. Uma dúzia de galhos que eles se precipitam sobre vocês. E aí, como se fosse um escudo protegendo vocês, começa a bater ali na sua redoma, mas não consegue atravessar. Eu só vi assim, ele assim, ó. Funcionou. Funcionou. Salvou nós. Enquanto, né? Porque uma figueira desse tamanho ia doer, parceiro. Mas peraí, o mini santuário você não fez lá atrás? Mas a gente dormiu. Lá em cima. Perto não, é que a gente... Você gastou seu ponto heróico pra levar junto com você? Não, é porque, tipo assim, a gente, então a gente inverteu a ordem. Tipo, o Murin leva a gente, aí o Celerin vai, né? Aí chegando lá e eu faço a paradinha. Tá bom. Que a gente consegue explorar ali. É, que aí fica melhor. Tá bom. Tá, a gente só mescla nossas ações de outras maneiras. Ok. Vocês não estão efetivamente em combate turno. É. Vou permitir isso. Obrigado, mestre. Ok. Lindo. E aí, o que vocês fazem? Tá, agora vamos procurar alguma coisa aqui. Vamos pegar a mim e vamos ver o que tem ali. Só fala embaixo da figueira. Pega o mapa aí. Vai pegar o quê? O pergaminho. O pergaminho. Da chave. Onde tá esse pergaminho? Não, aqui. Que tem aqui. Tá, onde tá esse pergaminho? Mochila. Não. É. Só tem esse pergaminho lá? É a mochila mágica. pergaminho. Por que vocês não respondem o que eu pergunto? Não, não tem só esse pergaminho lá. O que mais tem lá dentro? Tudo. É minha mochila, amor. Tem todos os pergaminhos. O que você pega lá dentro? Pergaminho. Chave. Pergaminho chave. Da chave. Pega a chave. Não vou pegar a chave, não. Vai pegar a chave. Pode ser, pego a chave. Eu falo assim, a chave de bronze. A chave de bronze tá aqui, desculpa. Tá no bolsinho de menina. Ah. Chave de bronze. Mas que tá reage com alguma coisa. Chaves aqui, coisas aqui. Então, pelo pergaminho, pega a chave, fica tipo lendo e corro com a chave na mão. Beleza, chave de bronze. Fica assim, ó. Beterraba gigante. Vamos lá, porta de bronze, protege energia infinita. O culto está em um lugar transitório sobreposto pelo mundo físico. Ângelus é odiada, aos pés da maior das figueiras, cercada por sombras, sombras e sombras. É isso. Tá, a gente, só tá isso. Tem a gente viu nenhuma. Duas sombras. Tá certo, tem a sombra da figueira, tem a sombra dos obliterantes. Será que a terceira sombra seria o plano? Pode ser. Tem uma só que é maiúscula, o resto é tudo minúsculo. Tá. Sombras, sombras é minúsculo e depois E sombras com maiúsculo. Só isso. Tá. Tô com a chave, tá assim, ela com a chave na mão. A chave de bronze assim, ó. Sombra é o plano. Sombras são as criaturas. E sombras são as criaturas maiores, mais poderosas. Quando você pega a chave na mão, duas coisas acontecem. Primeiro, a chave ela tá ronronando. Isso. Como se fosse um gato no cio. É. Ela tá querendo a porta. Ela tá querendo a porta, ela quer a porta. Né? Você segura a firme, o que você faz? Eu seguro firme. Ela tá assim, ó, a chave. Não, eu vou tipo meio que guiando, indo pra onde ela tá, sabe? Quando tipo, ela vai pra cá, fala, mas não solta pra ela. No... É, você vai, mas aí eu que vou. É, tipo, eu vou indo com ela, entendeu? Minha mão é a chave. Segura a chave. Eu vou tipo, faço assim, aí isso aí, eu vou indo pra onde ela quer ir. Eu vou meio que fazendo isso. Vai na direção que a chave vai. Mas segurando é a mais. Mas segurando, é. Okay. A chave é minha. Não correr. Ok. Não correr. Quando você faz assim, né? Você aponta assim. Não. Segura aqui. Quando você aponta assim, a chave ela para de avançar. Mas ela fica apontada nessa direção. Será que é uma bússola? Não sei, vamos indo. Eu dou um passinho pra frente pra ver se ela vai. Ela vai? Então vamos indo. Vai indo. Vira pra um lado, rapidinho. Eu viro. Ela é pra ali. É uma bússola. É uma bússola. É uma bússola. Solta a chave? Não, eu vou com ela, porque vai que ela some, não sei. Soltou a chave. Duas mãos. Eu tenho duas mãos. Só tenho uma só. Eu tô assim, galera, comigo. A chave, de fato, meu ela Deus fica Deus ronronando Deus. Forte. E ela atua como uma bússola, guiando você. Boa. Vamos indo nela. Vocês avançam na direção do que seria a porta da entrada do templo de Valcária. Não falei. Onde a Lisbeth recebeu a bênção de todos os clérigos de Valcária que estavam lá. E tentaram colocar ela contra a gente. É, tentaram colocar ela contra vocês. Né? No local onde tinha a entrada do templo, quando vocês estão a 3 metros daquele local, né? Embaixo da figueira ali, brilha e surge uma porta. E fim da sessão? Não, fim da sessão pra gente atravessar. É, deixa eu atravessar a porta, Carlos. Pelo amor de Deus. Acabando a sessão mesmo, amor, surge uma porta. Eu vou gastar o ponto heróico pra colocar o redoma aí com a gente, porque aí se a gente passar pela porta, os obliterantes não passam. Eu acho que eles não reconhecem que é uma porta. Isso, tem uma porta. Tem uma porta, como que é essa? A porta de bronze. É uma porta mesmo, normal. É uma porta mesmo. É que veio todo mundo em ver a moto. Uma porta feita totalmente de bronze, de aparência ordinária. Parecendo simplesmente a porta de um castelo ou de uma mansão de algum ricaço. Da própria Valcária. Uma mequetrefe, é a que a gente gosta. Aqui ninguém vai, é só nós. A chave, quando a porta surge, ela para de ficar vibrando e ela fica parada. Eu ponho na fechadura. Você sente como se a chave ressonasse com a porta. Você leva ela até a fechadura, gira, a porta se desfaz, sendo substituída por um portal luminoso de cor alva. Vai. Isso foi uma boa para as próximas. A gente pode entrar no plano e já pegar a chave. Boa, garoto. Porque ela vai apontar para onde é. Vai apontar para onde é. Boa. Mas o problema é você ficar andando com a chave na mão. Não, né? É só, tipo, tira a ver. Tira a ver para onde que é e continua. Boa, vamos lá. Então é isso. Vamos passar para um portal. Vamos atravessar. Eu deixo o pessoal passar primeiro e eu passo por último, porque eu vou ficar com a redominha. Ok. Porque eu não sei se os bichinhos vão vir. Vou certo. Passar e paro para eles não conseguirem passar. A árvore espancando ainda? Você ali. E você. Tá... aqueles obliterantes vindo com tudo, como se fossem mísseis se projetando na sua direção. Quando todo mundo passa, você olha pra trás, vê aquele caos vindo na sua direção. Obliterantes, eles vão atravessando aquelas ilhotas de pedaços de terra. Conforme ele atravessa, o negócio se desfaz por completo. Por isso que você tem até a impressão de que aquilo é apagado até da sua lembrança. Nossa. E aí você atravessa o portal. Não, eu só faço assim, ó. Diga pro seu mestre que eu mando lembranças. Assim, ó. 1-0. E aí vocês entram e atravessam a porta de bronze, finalmente. Finalmente. E fim da sessão? A gente não vai nem ver o fim do lado do portal? Vou dizer pra vocês. É que a gente chega onde é que vocês estão em sigil. Ô, oh, cuzão! Essa foi rápida. Vou dizer pra vocês o que tem do outro lado. Vocês estão num plano todo negro. Cima, baixo, laterais, frente, trás. Achei que ia melhorar o lugar, parece que não. É só continuação. Mais iluminado. Ok. Vocês enxergam perfeitamente, embora vocês não vejam nenhuma fonte de luz. É como se a gente tivesse visão no escuro. Como se vocês tivessem visão no escuro. Uhum. Tá? Existe um piso no qual vocês estão sobre. Ok. E esse piso dá a impressão de ser vidro, como se vocês estivessem pisando em vidro. Como se vocês estivessem suspensos no espaço, pisando no vidro. Existe um caminho, um corredor à frente de vocês. No final desse corredor, existe uma porta. Fudeu. É uma porta simples, mas ela parece ser feita de vidro. Mas, incrivelmente, vocês não conseguem enxergar além dessa porta. Porque a única coisa que vocês enxergam é esse espaço que serve a vocês. Vocês até conseguem ver, pontuando aqui e ali, pequenos brilhos, como se fossem estrelas, como se fosse um espaço mesmo. Uhum. Tá? Vocês sabem que vocês estão em algum semiplano estranho. Sim. Bizarro. Coisa da eternidade aqui a gente tá. Coisa da eternidade. Que é um plano que não dá pra acessar de nenhuma outra maneira. Exato. E ao redor de vocês, vocês veem duas criaturas. Que imediatamente quando vocês pisam, elas vêm na direção de vocês. São duas esferas negras que vão na direção de vocês. Começam a orbitar vocês, passar ao redor de vocês e a tocar vocês. Dois agentes da eternidade, né? É, esses eu acho que não é nada de ruim. Desce dois, dois guardinhas. É. Dois guardinhas. Esse é o Mil, esse é o Mil e o Samibinho. Vocês veem dois Shag-Yi. Dois energons da energia negativa. É o vermelhinho esse. Esse é o que tira a vida. Você sente um leve formigar em seus corpos. Cada vez que eles tocam vocês. Tá, eles estão emanando uma energia negativa ali. Toca não. Em vocês. Toca não. Tá arrancando vida não. Diante de vocês, tem uma porta. E pendurado no que seria a parede. É preso por um fio transparente, como se fosse um fio de vidro, tem uma chave também transparente, como se ela fosse feita de vidro. O que vocês fazem? Pegamos a chave. Até a porta. Vocês chegam à porta sem qualquer dificuldade e as duas esferinhas pegamos lá, a chave. Brincando com vocês. Pegamos a chave. O Murin pega a chave, gira, abre a porta e abre a porta. E aí quando vocês atravessam, vocês veem outras duas esferinhas. Agora as azuis. Agora vai voltar a ter vida. Uma tira, outras não. Elas vão onde encontra a outra. Tipo. Positivo com negativo. Explodem. Fim da sessão. Que coisa não. Nossa, a vida. Mas não é fechar a porta antes delas explodir. Elas vão explodir e vocês vão tomar dano e vão se fuder. Não. Caralho. Não. Agora sim, fim. Não. Agora não. Pera, meu. Fim também não. Só atirando nele e as cargas do anel. É. Não, tem aqui, ó. Ainda alguém pode recuperar alguma coisa. Eu tenho aqui algum poder, ó. Eu posso recuperar os dois D4 pra ajudar na próxima então. Sessão, então. Alguém viu Rebels? Star Wars? Série? Não. Lembra quando o Ezra traz a Ahsoka de volta? É num lugar igual vocês estão. Sei qual que é. Pra quem quiser ter uma imagem visual disso, procura Ezra, resgata Ahsoka, alguma coisa assim. Vocês não vão saber digitar, imagina, né?